Projeto X Podcast. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast e o tema de hoje é vida de estudante. Algo que eu particularmente vim a passeio nesse sentido, porque eu estudar que é bom, eu não estudava e acho que continuo não estudando. Mas enfim, vamos falar dos problemas, dos trabalhos, das provas, do cotidiano, de como era na sala de aula. Vamos conhecer mais um pouquinho sobre como é cada um de nós como aluno. Oh, yeah. E é isso. Oh, yeah. Eu sou Fernanda Fofonca e infelizmente hoje a minha vida de estudante se resume a TCC. Ah, delícia. Deus, que sacada. Boa sorte, você vai precisar. A sua vida hoje e sempre, né? Aparentemente. Se somar tudo, dá o TCC. Não, que exagero. Que é a primeira vez que você tá estudando. Primeira vez que eu estou me aplicando em um trabalho. Isso me revolta em tantas formas, Fer. Depois eu vou contar como é que eu estudei para o vestibular. Aqui é a Adri e o nome desse podcast não faz sentido pra mim, porque eu nem estudo e nem tenho vida por causa da faculdade, então não sei porque eu tô fazendo aqui, mas tudo bem. Ah, vida de estudante não era novela? Seja, me corrija se eu estiver errado. Pelo amor de Deus, não. Não era, não? Era sim uma novela, tipo, das seis, que acho que a vilã era a Adriana Esteves da novela. É Coração de Estudante. Ah, quase, é verdade, era Coração quase, de Estudante. Quase. Bem, aqui é o Mug. E o colegial. A gente era feliz, não sabia e ainda reclamava. Verdade. Nossa, sim, totalmente. Palavras mais verdadeiras nunca foram ditas. Eu lembro que a preocupação do fundamental, a maior preocupação que eu tinha no fundamental era não esquecer o cabulim. Porque esqueceram o cabulim. Que é isso, cabulim? Esqueceram o cabulim, Fer. Cabulim. Do Game Boy. Game Boy. Pokémon. Bom, aqui é o cabeça e eu já recebi um golpe de judô do meu professor de química. Oi? Nossa! Como assim, cara? Já. E ele não foi expulso? E você não chutou? E você não chutou de novo, seu covarde? Size, bitch! Que vocês vão entender. Quando eu contar a história, vocês vão entender. É size, bitch! Bom, gente, então é isso. Acho que a gente vai contar um pouco o nosso perfil de estudante. Porque foi, querendo ou não, um período legal. Ou ainda é pra quem estuda. Eu não estudo, mas a escola foi legal. A faculdade nem tanto. Mas é a vida e a gente prossegue. Esse negócio de estudo você já ouviu falar, né, Fer? Eu já ouvi falar, eu já ouvi boatos de que existe, de que é chato. Mas, não sei. Olha, os boatos são verdadeiros, viu? É uma coisa chata, frustrante e que só traz lágrimas no final. Isso eu posso assegurar pra você. O foda da Fer falar essas coisas é que, assim, teoricamente e praticamente também, ela é uma das mais espertas da equipe. E isso, pra gente, é uma humilhação. Eu, de fato, eu não estudo, ok? Ela samba na nossa cara, né? Eu não estudo, assim, tipo, prova, não estudo. Poser. Porém, mas não, peraí. Porém, eu sempre. Não, deixa. Peraí, não quero falar isso agora. Vamos. Então tá bom, já que você. É assim, eu não estudo, é morram imortais. É basicamente isso que ela acabou de dizer. Obrigada, Fê. Ela é tipo aquelas. A gente ouve qualquer história sobre o Monte Olimpo, onde os deuses olhavam lá de cima e riam dos pequenos e meros mortais. Eles morrem. Eles sofrem com fome e sede. É mais ou menos alguma. Vem por algo aí. Assim. Vamos desmentir esses boatos. Mas, em primeiro lugar, eu quero fazer uma pergunta pra cada um. Em quantas escolas vocês estudaram? E nisso não só escola, mas faculdade, blá blá blá. Quantos colégios vocês passaram? Quantas instituições? Isso, instituições. Basicamente, eu fiz ensino fundamental numa escola de Minas. Duas escolas, na verdade, escolas municipais. A vida era feliz na época. Aí depois, pro ensino médio, eu comecei a estudar numa escola particular. Entrei na faculdade, não gostei do curso, só que eu terminei o curso mesmo. Sim, terminei, entre aspas, muito grandes. Eu tô terminando ele porque eu perdi matéria. E eu entrei de novo. Crianças, fica aqui o conselho da tia Adri. Sério, pensem uma, duas, três, 40 vezes antes de entrarem na faculdade. E principalmente, pensem duas vezes mais se vocês tiverem a ideia de entrar de novo. Porque eu estive lá e vai por mim. Não tá sendo uma experiência tão boa assim. Não tá sendo mesmo. Adri, isso que tu falou, eu acho que, falando um pouquinho sério, mas muito do lance de que a gente hoje é muito cedo empurrado pra escolher o que curso que a gente tem que fazer, qual a faculdade que a gente vai entrar. Tipo, com 17 anos já tem que decidir o que tu quer fazer pro resto da vida. Isso é um absurdo. É ridículo. Tanto é que, assim, uma coisa que eu percebi, que eu tô percebendo muito claramente agora, as pessoas que estão comigo acabaram de entrar e já tem gente querendo sair, entendeu? A ideia que a gente tem da faculdade antes de a gente entrar é uma. quando a gente entra é outra, e quando a gente sai é uma terceira. Putz, isso é verdade, gente... isso é verdade. Nossa, eu que o diga. É, nossa, eu não saí ainda pra dizer, mas a imagem é outra. Não, eu também não saí, mas assim, eu, por exemplo, o que eu escolhi pra fazer e a imagem que eu tinha quando eu escolhi o curso, fiz o vestibular, entrei na faculdade, pra imagem que eu tenho hoje, as perspectivas de vida, de tudo que eu tenho hoje é completamente diferente. Sim. Não, e o pior de tudo isso, sabe o que que é? É que além deles te empurrarem pra você escolher o que você quer ser com 17 anos, quando você escolhe e você fala que você quer ser o mestre Pokémon, ninguém deixa. É mesmo, ninguém acredita em você. Entendeu? Pera, cabeça, se tu com 17 anos ainda pensa em ser o mestre Pokémon... Ah, eu tenho 23 e ainda na verdade, penso... Na verdade, hoje com 20 eu ainda espero. Eu ainda sou dourado. Olha, sinceramente, se eu tivesse, desde o começo, me tornado mestre Pokémon, eu não estaria me ferrando do jeito que eu tô hoje. Então talvez eu devesse ter considerado a possibilidade com um pouco mais de seriedade. E olha, eu apoio essa ideia. E olha que o Ash teve essa opção de escolha aos 10 anos de idade. E olha aí como ele é feliz. Ele tem 10 anos até hoje. Ele é feliz. Bom, Mug, e tu? Olha, eu passei o meu fundamental em um colégio, né? Um colégio onde fui bem feliz também. Era uma época realmente, como a Adri mesmo disse, sem preocupações. Depois eu tive o ensino médio em uma outra instituição, que eu pensei assim, eu quero já pensar em alguma coisa que eu vou fazer, então eu vou para um outro ensino, uma outra escola, onde eu possa fazer um técnico ao mesmo tempo que eu faço colegial, ou ensino médio, como vocês falam, enfim. Nesse próprio local que eu fiz o ensino médio, ele tinha o técnico e também tinha a faculdade. Aí eu também fiz a faculdade lá. Então você ficou no mesmo lugar bastante tempo. Cara, o Mug não superou o meu primo. Meu primo, ele fez maternal, nossa, jardim, não. Pré, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, primeiro, segundo, terceiro e faculdade no mesmo lugar. Cara, tá louco? Parabéns. Sem sacanagem, ele fez tudo. Porque assim, ele estudou no mesmo colégio a vida inteira. E quando ele tava pra sair, o colégio dele tinha aberto faculdade também, que era pra análise de sistemas, enfim. Caraca. E ele fez na própria faculdade. O reitor do colégio conhecia ele, tipo, cumprimentava ele, dava oi pra ele, enfim. Ele devia, acho que ele é o cara que mais tempo ficou dentro de um colégio. Velho, no mesmo lugar. Eu fiquei. Eu tô, tipo, no meu quinto ano na faculdade, que eu. Os dois cursos eu tô fazendo no mesmo lugar. E eu não tô aguentando mais. Meu, sabe aquele desespero pra ir pra outro lugar, pra, sei lá, conhecer um lugar diferente, com pessoas diferentes, com uma mentalidade diferente, meu. Como assim? No fim dá na mesma. Você muda, é o mesmo tipo de gente em todo lugar, Dri. Pelo menos expectativa não é Campinas, demais. Cara. Pelo menos não tem o clima podre de Campinas. Pensa nisso. Bom, eu posso falar porque eu também praticamente estudei a maior parte da minha vida no mesmo lugar. Eu só não fiz, assim, tipo, maternal 1 no meu colégio lá. Que eu não sei qual era, enfim, o termo, porque eu fiz... Dos 2 e 3 anos eu estudei num colégio, numa escolinha. Não era creche, era uma escolinha mesmo, era a escolinha Amiguinhos do Verde em Porto Alegre. E no ano seguinte eu me mudei pra Santo Antônio, que é a cidade que eu cresci, e lá eu estudei no mesmo colégio com a mesma turma do maternal até o terceiro ano. Nossa, caraca. Ah, tipo assim, no final, na formatura de terceiro ano, O colégio dava, assim, na formatura, uma medalha pra quem tivesse estudado no mínimo 11 anos no colégio. Caraca. Metade da minha turma ganhou a medalha e na minha, por exemplo, tinha lá 14 anos. Nossa. Eu estudei 14 anos no mesmo colégio com as mesmas pessoas. Bom, é o mínimo, né? Depois de cada aluno ter comprado pelo menos uma lancha pra escola. E outra coisa... Foi uma pergunta, nesse tempo, ninguém, não teve nenhum assassinato na sua sala, nenhum, porque, cara, sinceramente... Cara, assim, não, assim, ó, eu vou te dizer, a minha turma, assim, claro que tinha aqueles grupinhos, né, tinha muita birra de, que eu vi, assim, de coisa de adolescente, de criança, tipo, naquela fase de quinta, sexta, até a oitava série tinha muita birra, primeiro ano ainda tinha um pouquinho, mas no segundo e terceiro ano, que eu acho que eu não sei se foi que a gente sentiu que a turma ia se separar daqui a pouco... A minha turma, de um modo geral, ficou muito unida. Principalmente no terceiro ano. A minha turma terminou, assim, o colégio muito unida. Só uma pessoa lá que ela brigou com todo mundo e daí ela terminou o ano isolada, mas enfim. É estranho, né? Porque tu conhece, tu convive com as mesmas pessoas por muito tempo. Tanto que eu, quando entrei na faculdade... Não só na faculdade, eu tenho uma dificuldade muito grande de chegar em lugares onde eu não conheço as pessoas. Eu não sou uma pessoa que sabe entrar, tipo, sabe quando tem um grupo já formado e ir num grupo e tentar se enturmar? Eu não consigo fazer isso. Sim. Se as pessoas não vêm falar comigo, eu não vou falar com as pessoas. E eu acho que isso é uma limitação muito grande que eu tive por causa do colégio, porque eu nunca precisei entrar em grupo nenhum, entendeu? Só quem entrava no colégio tinha que se enturmar com a gente. Eu nunca tinha que me enturmar com ninguém. Você sempre tava no outro lado da moeda. É, foi legal essa convivência, assim, com as pessoas. Óbvio que hoje, por exemplo, tirando algumas pessoas, eu já não tenho mais nada a ver com a maioria das pessoas. O estilo de vida, o pensamento. Mas eu gosto, se eu parar e encontrar a pessoa, eu vou parar, vou conversar, vou perguntar como é que estão, tudo bem, blá blá blá. Tem muita história, muita coisa, mas hoje elas já não têm muito a ver com o meu estilo de vida. Mas tem essa limitação, porque tu fica muito preso, né? Tanto que no trabalho, se, por exemplo, se as pessoas não me chamam pra almoçar, eu não chamo ninguém pra almoçar, eu vou almoçar sozinha. Caramba, filho. Que é normal isso? Pra mim isso aqui, entendeu? Mas é uma limitação minha que eu tenho certeza que uma das coisas que me fez adquirir isso foi o fato de que eu nunca troquei de colégio, nem nunca troquei de turma. Foi a mesma turma o tempo inteiro. Mas a sua turma não se modificou? Ela não foi entrando pessoas não, e você... Então, mas é que tá... Assim, ó, tu tem uma base de umas 15 pessoas que é a mesma... E ao longo dos anos, entrava e saía uma ou outra pessoa. Mas eram essas pessoas que tinham que se enturmar com a gente, entendeu? Não eu ir me enturmar num grupo fechado. Entendi. E tu, cabeça? Eu estudei também, mais ou menos, acho que o Mug falou, eu fiz o ensino fundamental em uma escola. Depois eu fiz o ensino médio, que eu chamo de colegial. Eu também. Outra. E a faculdade, um terceiro. Só que eu tive... eu não tive, talvez, o mesmo problema da Fê... Porque assim, eu estudei com o mesmo grupo pequeno, da primeira série, do pré até o final do terceiro ano, mas ele era um grupo pequeno. Então toda vez que a gente mudava junto, ou que, por exemplo, mudava um ano, o grupo maior em torno mudava, entendeu? Então na verdade era um grupo de, sei lá, 6, 7, que ele se encaixava depois numa sala, principalmente quando mudou da oitava pro primeiro ano, né, da oitava série pro primeiro ano do colégio. A gente mudou e foi pra outro lugar, ficou esse grupo com um monte de gente que a gente nunca tinha nem visto, entendeu? Eu acho que isso facilitou um pouco. Eu, por exemplo, não tenho tanto problema quanto a Fer pra chegar num grupo novo e começar uma... Mas isso é uma coisa que eu já constatei. Eu, por exemplo, eu tenho muito mais facilidade de falar na frente de um público pra pessoas que eu nunca vi, um monte de gente, do que chegar pra uma pessoa que eu não conheço e fazer uma conversa de canto. Eu tenho mais... Eu não tenho essa coisa assim. Eu tenho vergonha de chegar numa pessoa que eu não conheço e conversar com ela. Pra mim é uma dificuldade. Eu, quando eu faço isso, é só depois que eu vejo. Cara, não tem jeito, eu vou ter que ir lá falar com a pessoa. Eu vou ser obrigado. Se eu puder evitar ao máximo, isso eu evito. Eu, tanto que normalmente as amizades começam porque as pessoas vêm falar comigo e não porque eu vou falar com as pessoas. Olha, eu tenho essa sorte, porque se fosse assim eu não estaria aqui. Eu percebi que eu tenho mais facilidade de lidar quando ninguém se conhece do que, tipo, ter aquele grupinho já meio formado, aí eu fico lá de canto às vezes. Eu era pior, cara. Antes eu era meio autista. Eu acho que era, meu porque Deus. Eu não conseguia conversar com as pessoas, entendeu? Principalmente no começo do meu ensino fundamental. Com o ensino médio, com a faculdade, eu fui aprendendo a me aproximar melhor das pessoas, mas assim, é mais fácil quando ninguém se conhece. Que aí vocês começam... Quando ninguém se conhece, você pode chegar como se fosse todo mundo amigo de 40 anos atrás. Mas quando as pessoas já se conhecem, é difícil. Aqui onde eu tô estudando em São Paulo, as pessoas com quem hoje eu converso ali na faculdade são pessoas que também entraram no mesmo período que eu, entendeu? Elas também não conheciam ninguém do grupo maior que tava. Por exemplo, lá na Unicinos, onde eu estudava, a menina que era, digamos assim, a única amiga que eu fiz lá na faculdade, a gente se conheceu no vestibular. Caraca. A gente conheceu no vestibular, ela ia fazer jornalismo também, a gente tava conversando. Não, desculpa, menti. Não no vestibular, na matrícula. Eu conheci gente no vestibular, foi legal. Quando eu prestei vestibular pela primeira vez, na minha sala, eu lembro certinho. Tinha uma menina do meu lado que tinha uma camiseta de algum anime X, que foi o que fez eu conversar com ela na segunda fase. Na fileira de trás, tinha um cara que a fiscal brigou por ele ainda tá com fone de ouvido no penúltimo dia. Que eu reconheci ele depois, porque ele vive, não tirou mais aquele fone de ouvido depois daquilo. Nunca mais. Na mesma sala, se não me engano, 3 ou 4 pessoas entraram no mesmo curso que eu, na mesma sala. Mas uma pessoa tava fazendo pra prestar pra química, que era uma pessoa que pegava o ônibus junto comigo. E que eu também reconheci ele, porque era um... Caraca. Ele tinha, era um que tinha pedido atestado de trabalho. Aí, quando tá numa prova, quando, se alguém... Se falam com alguém, se a fiscal fala com alguém, você meio que marca a... Você marca o rosto da pessoa. E eu lembro dele tendo pedido atestado de trabalho. E depois no ônibus, no primeiro dia de aula, eu vi ele também. Então, naquela sala, pelo menos 5 pessoas entraram na faculdade. Foi bem legal. E, Odri, e eu, que tava lá no, na minha prova de vestibular, tinha um retardado que, no intervalo, tipo, a gente esperando pra começar a prova, ele tava jogando, acho que DS. Só que ele não tava jogando com aquilo baixo ou com fone. Ele tava jogando com a música alta. Tava tipo, sabe, pô, vai começar a prova, todo mundo nervoso e aquela musiquinha irritante. Isso chama-se tortura psicológica. É igual o cara que dava do saco de Cheetos, de dar uns cara. Tapos. Daí, não, daí eu lembro que eu marquei já por isso. Daí, porque o vestibular da Unicinos era o dia inteiro. De manhã tu fazia a prova dissertativa e à tarde tu fazia a redação. Mas depois, na parte da tarde, na redação, o professor perguntou, assim, porque eu acho que ele era o coordenador do curso de jornalismo, ele perguntou, quem é que vai fazer jornalismo? Daí eu levantei e esse retardado levantou a mão. Ah, karma. Beleza. Daí a primeira aula que eu tinha, ele tava junto. Só que esse é o cara que eu acho que eu já falei dele pra vocês. É o cara que ia pra faculdade com bandana de Naruto. Peraí. Ele ia pra aula com bandana de Naruto. Na faculdade? Cara, que irritante. Não, sem comentários. Mas enfim, gente, a gente se adiantou demais na faculdade. Eu quero saber como que é o perfil de cada um como estudante. Como é que você se comporta dentro da sala de aula? Como é que você se comporta em relação aos trabalhos? Enfim, é isso que eu quero saber. Depende, antes da faculdade ou depois de entrar na faculdade? Então vamos começar pelo colégio. Vamos começar pela base da nossa educação. Não, tipo... Fundamental. Gente, pelo amor de Deus, não. É, ensino fundamental, médio. Como é que você era como aluno? Vocês mudaram muito da quinta série? Cara, eu sempre fui. Eu mudei. Tirando eu mudei. Assim, até a quarta eu série eu estudava demais. Porque minha mãe me obrigava. Eu mudei demais. Do terceiro pra faculdade, eu mudei de água pra vinho. Não, pra faculdade, beleza. Mas assim, tipo, por exemplo, eu até a quarta série eu estudava porque minha mãe obrigava. Tipo, ela ficava do nosso lado vendo a gente estudar. Depois, da quarta, quinta série em diante, quando eu descobri que eu podia fazer uma prova sem estudar e eu passava, eu parei de estudar pra prova. E isso se manteve até hoje, entendeu? Que isso? É isso que eu quero saber. Isso se chama de bobagem. Por exemplo, como é que vocês são em sala de aula? Vocês prestam atenção... Vocês são tipo que dormem em sala de aula, presta atenção no que o professor tá falando, ficam conversando, é isso que eu quero saber. Olha, então... Já fiz a pergunta errada, Fer, porque aí você já apontou todos os meus erros de vida escolar numa frase. Vamos fazer assim, ensino fundamental, eu era típico o aluno aplicado. Eu tentava... Defina aplicado, né? Eu estudava, prestava atenção, conversava. Menos na aula de português, né? Não, no ensino fundamental... eu não gostava muito, tipo... Ah, ninguém riu da minha piadinha, pô. Ah, enfim, deu pra entender, mas se você parar pra pensar, eu só fui gostar de português, da aula de português mesmo, na oitava série, porque eu tive a professora Joara. Que foi uma ótima professora, só que eu só tive ela por um ano. No ensino fundamental, eu fui aplicado. Aplicado, assim, na média, digamos assim. Eu tirava boas notas. Volta e meia, eu acho que teve uns 3 anos que eu fiquei de recuperação por um ponto em cada matéria. Assim, coisa pequena, mas... No ensino médio, eu tive 2 momentos no meu ensino médio. Do primeiro ano e do segundo ano, eu fui desleixado. Total. Total, assim, coisa absurda. Não é assim. Não, foi coisa absurda, porque eu saí de manhã do fundamental pra estudar à tarde. Nossa. E cara, pior coisa. Uma coisa absurda. Nossa. Mas enfim, ainda no ensino médio, no terceiro ano, eu fui pra manhã de novo, porque eu falei, não, agora eu vou tomar vergonha na cara, vou começar a estudar que nem louco pra passar na USP e não sei o quê. Final das contas, não passei na USP. Como eu fiquei bem próximo de passar na USP, a faculdade do ensino médio que eu tava me fez uma proposta de desconto e eu falei, foi uma proposta tipo assim, cara, a gente não pode deixar alguém descobrir que esse cara estudou aqui. Vamos segurar ele aqui. Pra ele não ir pra lugar nenhum. Senão ferrou. Né? É aquele lance, né? O cara passa na frente da faculdade. Só passa na frente, já vem os caras, sugam e o cara já sai matriculado de lá. Tipo, universidade particular é assim. Passou na frente, já tá matriculado. Aliás, eu tenho que ter uma lenda regra, urbana mas que circula. Beleza. Não, tem uma lenda urbana que circula lá no sul de um cara que ele se inscreveu pro vestibular. Só que antes da prova, ele sofreu acidente de carro e faleceu. E 2 semanas depois do vestibular, ligaram pra ele perguntando se ele não queria se matricular porque ele passou na prova. E daí a mãe disse indignada, mas ele não fez a prova, ele morreu. Caraca. Entendeu? lendas urbanas que circulam em, no Rio Grande do Sul. Meu Deus, meu Deus. Enfim, e no, no, só pra finalizar, e no, no, na faculdade eu fui bem, voltei a ser aplicado. Só que aplicado com doses de bebidas. Meu Deus. Meu Deus. Foi isso. Que exemplo. Bom, eu no ensino fundamental, eu não vou conseguir nomear isso, alguma hora eu vou errar. Porque pra mim é tipo ginásio e depois não, colégio. Bom, isso é um termo que usavam há 40 anos atrás, meu Deus do céu, como? É tipo, é o termo que a minha mãe usava quando ela tava no colégio. Bom, é, eu sempre, eu, assim, no geral eu sempre fui aplicado ao ponto de que eu sempre estudei. Eu nunca deixei de estudar pra prova, eu sempre estudei, independente da... eu gostar da matéria, eu sempre, não, eu sempre estudei também, cabeça. Eu sempre me esforcei e eu sempre quis, eu sempre queria ter uma, eu sempre quis ser um bom aluno, no geral, até eu entrar no colégio, né? No colégio eu descobri a química e a matemática, né? Eu sempre estudei, mas eu sempre fui um aluno que, assim, se a aula não me interessa, eu vou conversar. Cara, se a aula é química, matemática, física, não há coisa no mundo que consiga segurar a minha atenção. E é involuntário, assim. Às vezes eu queria prestar atenção, mas, assim, não dava. Eu sou outro fator, cara. Se a aula não me interessa, eu durmo. É bem não, melhor. Não. Eu sempre achei errado dormir. Dormir eu me sentia mal, porque, assim, o dormir... Ah, sim, eu sempre... porque conversar... E atrapalhar a aula da professora é totalmente melhor. É porque eu acho que o dormir é um caso, é assim, é um descaso completo com aquilo que tá sendo falado. Eu sei que conversar também, eu entendo. Mas é que conversar é divertido, sabe? Eu nunca tive necessidade de dormir em sala de aula, até a faculdade. Cara, fundamental, eu tive sérios problemas com geografia. Eu dormia gostoso, velho. Nossa, era uma coisa linda. Nossa, geografia... Lembrei de uma professora minha de geografia do ensino fundamental. A querida professora Marli. Deu aula pra minha mãe, uns 20 anos antes. Assim, ela era um amor de pessoa, mas pensa numa professora... Sério, eu não queria usar esse termo porque ela era muito boazinha, mas pensa numa tia tonta. Mas, tipo, tonta mesmo. Muito, muito, caraca, muito, muito tonta. Daquelas que se colava, assim, na prova e ela via e acreditava que você não tava colando. É! Não, isso literalmente aconteceu comigo uma vez. Não me orgulho disso, crianças não façam isso. Mas aquela, era aquele tipo de matéria que era tão fácil, tão ridiculamente fácil você colar, que você se sentia mal quando você não aproveitava a chance. Aí era uma prova, eu não estudava, não estudei pra matéria dela, claro. Sexta série, isso? Acho que foi. E... Sexta série, você colava na... Gente, que absurdo! Eu comecei a colar da sétima em diante. Mas vou escutando, gente, vou escutando. Era sexta série, quase certeza que sim. E as provas eram em duplo. Aí o outro menino... Eu era uma boa aluna. Vou falar disso depois, mas eu era uma boa aluna. Só que nessa matéria, eu tava... A gente literalmente deixou as cartas, a gente deixou o livro aberto no chão entre a gente. Ela chegou perto, olhou pra gente, vocês estão colando, não estão aí? Aí eu usei todas as minhas habilidades de atriz latentes e falei assim, não, professora, claro que não, acha que eu ia fazer isso? Bancana indignada. E a professora, tá bom, acredito em você. E saiu! Eu depois eu penso, velho... Cara, como na assim? Na época, eu acho que... Como que você dormiu a noite de enganar uma pessoa tão como pura? Você dorme depois... até hoje? Gente, vocês não estão entendendo, eu tô confessando isso justamente porque... Parando e pensando, cara, isso foi muita mancada. Eu sei que foi. Eu me sinto mal por isso, entendeu? Coitada da senhora, coitada da velhinha. Não, ela não era velhinha. Ela era... Tá bom, ela era velhinha, porra. Obrigada, agora eu tô me sentindo quatro vezes não, pior. Pra, vocês pra são ter lindos. Sido enganada dessa cara, forma, tem que ser velhinha. Aí quando as pessoas perdem, param de acreditar na humanidade, a gente não sabe por quê. É por causa disso. De pessoas como a Dri. Obrigada, que gente. Absurdo. Obrigada. Eu vou me castigar dali. Eu vou bater a cabeça na parede depois pra me punir. Pode ficar sossegado. Bom, eu vou falar um pouquinho como que eu era no colégio. Na verdade, é o seguinte, eu posso resumir? Eu até a quarta... Você não estudava, fazia a prova e tirava nota. Não, deixa eu explicar. Tá bom, então. Eu até a quarta série, como eu acho que tinha comentado antes, a minha mãe me obrigava a estudar, então eu estudava. Chegou uma vez, uma prova, eu esqueci de estudar, fui lá e passei. Deu, opa, funciona. Eu passo se eu não estudar na prova. E eu comecei a manter isso como padrão default pro resto da minha vida. Sim, com algumas exceções, assim, eu não vou dizer que 100% do colégio eu não estudei, porque seria uma baita de uma mentira. Algumas provas, sim, eu estudei. Não muito, verdade, tipo uma meia hora isso, no máximo, mas estudar. Eu estudei. Isso é revisar. Pra mim é. Pra mim serviu isso como... Isso se chama osmose. Mas Cara, eu até tenho uma história pra contar, mas vou deixar pra mais tarde essa história. Uma história... Essa o pessoal se morde quando eu conto. Cara, mas nem vou falar nada. Eu assim, ó, eu particularmente, eu sempre tive uma coisa. Em teoria, procuro sempre prestar atenção em aula. Não que eu fosse 100% concentrada, ainda mais nas aulas muito chatas. Mas eu procuro, de uma geral, prestar atenção no que o professor tá falando. É, e eu acho que isso é a maneira mais fácil de tu aprender, é prestar atenção no que o professor fala. E eu acho que eu aprendia dessa forma. E sem contar que, como eu leio bastante, eu acho que o cérebro raciocina um pouquinho mais rápido também, né? De um modo geral. Esse é um argumento, cara, que você já usou algumas vezes, mas, por exemplo, você não decora a tabela periódica prestando atenção em aula. Você não precisa decorar a tabela periódica, aí é que tá também. Não quando seu... A não ser que seu professor cobre isso. Aí seu professor é filho da puta, desculpa. Até aí teu professor tá ensinando... É o pessoal da química! Science, bitch. É todo esse pessoal da química! Mas aí é uma coisa com a qual eu sou contra, e, por exemplo, é o que eu odeio em biologia, Adri, desculpa. Que biologia, pra mim, é um negócio que é incompreensível. Eu não consigo compreender a biologia. Porque tem que decorar. Pra mim, eu tenho que decorar. Tem que decorar. E como eu sou péssima em decorar, pra mim não serve. Biologia sempre foi a minha pior matéria. Eu fico brava com isso, porque eu sei que o pessoal odeia porque é ensinado errado. Porque por mais que não pareça, biologia é uma coisa baseada muito em lógica. Quando se explicassem a lógica por trás de processos, ia ser muito mais fácil para os alunos entenderem. Eles iam pegar o conteúdo muito mais não, e iam entender. Mas assim, o jeito que ensina na escola é podre. Mitocôndrias. O jeito que ensina na escola é podre, entendeu? Mitocôndrias, Dri, como? Como que eu vou saber o que é mitocôndrias? Aliás, eu nem faço ideia do que são mitocôndrias, só veio o nome na cabeça. A mitocôndria é a da energia? Sim. Sim, mas... É a powerhouse da célula, não é? Isso. Só que, é sério, ensinam errado na escola. É até uma coisa que eu tenho, que eu percebi, é que o jeito que ensinam ciências, no geral, na escola, é muito zoado. Por isso que o pessoal vai mal em química, por isso que o pessoal vai mal em biologia, por isso que o pessoal vai mal em física. Porque eles ensinam um monte de besteira, que não tem uma lógica por trás, não tem uma aplicação visível. Quando você vai estudar isso em outro nível, quando você vai estudar isso na faculdade, tudo faz muito mais sentido. Não, mas Adri, eles fazem isso pra todas sim, as matérias sim. De história. Eu conheço muita gente que diz que história é decorar data. Não, história não é decorar data, pelo amor de Deus. Não. Não tem nada a ver com decorar data. História é entender o que aconteceu no passado. Exato. É isso, entendeu? Só que tem professor que cobra gente, data e cobra nome de isso tiozinho. Isso é um crime. Entendeu? Isso é totalmente século errado. XXI, os caras ainda cobrarem não, nome de data. É um crime, vai. Adri, por exemplo, vamos concordar que assim, você pega um aluno de colégio, que ele não tem facilidade, por exemplo, com biologia. Ele não é um cara que ele gosta disso, ele não tem facilidade. Como que você vai convencer o cara de que ele aprender que os insetos têm conjuntos de 6 patas, sistema circulatório completo e incompleto, coluna vertebral de não sei o que, é sexo esqueleto, de uma forma que não é decoreba? Não tem. Não ensinando não isso, porque forma... eles não precisam saber disso. Tem precisa, outras coisas porque de... o vestibular cobra depois. O vestibular essa tá é errado. A merda. Aí que tá. O sistema tá todo errado. É isso que esse é o meu ponto. Vamos o sistema explodir está e começar todo de novo. Errado. O vestibular cobra errado. O que faz a escola ensinar errado. O que perpetua essa merda. Mas enfim, não vem ao não, caso. O problema é que... Rodrigo, o problema é que as escolas, de um modo geral, principalmente no ensino médio, o foco delas é fazer a pessoa exato, passar no vestibular. Exato. Já começa. É ensinar exatamente a pessoa que cai no vestibular. E não ensinar a pessoa de verdade. Eu não sei vocês, mas eu tô sem... quando eu estudei, eu fui treinado, entre aspas, desde a quinta série a vestibular. Já começa. Ah, então, eu tinha um professor de geografia que, quando ele entrou no colégio, eu tava na sexta série, ele, todas as provas deles eram baseadas em vestibular, da USP, da Unicamp, da URGS, da sei lá qual porra mais que tem, porque eu não lembro os outros. Na sexta outras, série. Mas ele, a partir da sexta série, todas as provas eram provas de vestibular. Todas, sem exceção. E ele cobrava da maneira que cobrava em vestibular. Porém, eu chego em casa, eu não consigo. Eu já tentei, sério, sem sacanagem, eu tentei várias vezes. Pegar o livro, começar a ler, começar a tentar estudar. Eu, dá 15 minutos, eu tô olhando pra mosquinha que tá passando e eu não tô estudando. Eu não consigo, eu desisti. E outra coisa que eu também não gosto de fazer, de modo geral, é trabalhos. Não, eu não gosto. Assim, eu só faço quando é em grupo, porque eu acho mancada deixar nas costas de outra pessoa. Eu acho que eu entendi que, mas assim, o problema da Fer é qualquer coisa que ela tenha que se aplicar fora dos muros da escola. É que, cara, por mim, se tem que ter trabalho, que seja em sala de aula e a gente entrega na hora da aula. Agora, me manda pra fora do colégio? Não. Pra quê? Me deixa viver, né? Quando na época eu era criança. Me deixa ler um livro. Me deixa fazer qualquer outra coisa. Mas não, eu já tô no colégio tanto tempo. Por que não cobra as coisas no colégio? E, cara, eu já fui mandada pra coordenadoria porque... Porque eu era relapsa, entre aspas. Meu Deus, eu não imagino a Fer na, tipo, cara, cara, eu tava no primeiro ano, a professora de literatura adorava passar trabalhinho pra casa, só que não valia porra nenhuma, não valia nota aquilo. Eu não fazia. Vou fazer coisa que não vale nota? Não. Ela chegou, acho que da quarta vez que ela viu que eu não tinha feito, ela pegou e mandou pra coordenadora e ela veio... Não, então, porque a sua professora veio comentar que você é relapsa. Você é relapsa? Eu. Caramba, é. Relapsa é um argumento forte, é um argumento forte. Eu uso ele com a minha mãe às vezes, isso é pesado. Que eu era relapsa, foi esse o argumento. Sem contar a professora de matemática, quando eu entrei no primeiro ano também, mesmo esquema, não fiz... O tema de casa, ela tinha dado aula pro meu irmão no ano anterior e continuava dando, né? Porque tava no segundo ano. Ela olhou assim pra mim e falou: por que que tu não é que nem o teu irmão? Que vadia, velho! Sabe, isso é o que mais me irrita. Cara, esse, a minha irmã estudou na mesma escola. Esse é o tapa na cara do irmão mais novo. Isso. É o tapa na cara do irmão mais novo. Isso, nossa, é ridículo. E isso que o meu irmão nem é tão mais, assim, tipo, aplicado que nem eu. Acho que ele ficou um pouco mais aplicado quando entrou no ensino médio. Porque ele também, ele é meio parecido comigo nessa coisa de não estudar muito. Ele tá bom, agora ele tá um pouco mais nerd. Ele estuda mais que eu. Mas ele, por exemplo, eu acho que estuda menos que vocês também. Ele estuda mais que eu, mas menos que vocês. E ele também não gostava de fazer trabalho, ele recebia direto o bilhetinho, sabe, na agenda? Bilhetinho. Fulano de tal hoje não fez trabalho. Ai, eu ai, ai, ai, gente, isso me enlouquece, que coisa ridícula. Não, mas isso, Audrey, mas isso era aquilo na quarta, quinta série. Eu sei que a minha mãe fazia essas merdas também, entendeu? É que... Mas enfim. É que assim, esse tipo de coisa me irrita muito, porque, cara, depois que você faz um tempo de matéria de licenciatura... Você aprende, entre aspas, muito grandes a ser professor. Você vê essas coisas e você, cara, nada disso faz sentido, entendeu? Nada disso faz sentido, nada disso faz certo. Mas aí, se você vai tentar mudar, Audrey, você acaba sendo como professor subversivo. É. Aí o sistema professor não te deixa maluco. Mudar, é uma bosta isso. Quando eu tava no. Eu era tipo a feira até meu ensino médio. Eu não gostava de estudar em fora de casa, não precisava. Da primeira a oitava série, realmente não tinha necessidade. Prestar atenção na aula era o suficiente. No ensino médio também, eu pouco estudava em casa, eu estudava mais matemática, que eu sempre tive bastante dificuldade, física. No terceiro ano pro vestibular eu estudei bastante. Entendo a dificuldade que as pessoas têm com matemática. Matemática... A matemática, na verdade, é uma questão da repetição, a né? Matemática, por exemplo... ela é um entrave pro mundo cotidiano. Sim. Ela entrava o mundo. Cara, eu vou dizer assim, ó, eu matemática não era minha matéria favorita, eu tinha dois... Só que eu era 880. Ou eu ia muito bem na prova, ou eu ia muito mal. Porque era o seguinte, ou eu tava prestando atenção na aula e fazendo os exercícios. Se eu fizesse os exercícios que a professora passava, eu ia muito bem na prova. Só que acontecia de, às vezes, eu ao invés de prestar atenção na aula, eu ficava lendo. E eu não fazia os exercícios que a professora passava em aula. Daí eu ia muito mal na prova. Então pra mim era muito isso. Se eu fizesse os exercícios que a professora passava em aula, eu ia super bem na prova. Se eu não fizesse, daí eu me fodia. Por isso que eu disse que eu tinha que só prestar atenção na aula, que já me bastava. A matemática é assim, o meu cérebro ele tem uma capacidade de complexidade de matemática. Até aquele limite, eu consigo assistir uma aula e fazer uma prova ok. Agora, quando a gente passa desse limite, que normalmente tá quando você começa a colocar algumas letras log nos problemas... Não, qualquer letra. Qualquer letra, qualquer começou mais de uma mexer letra. Com a variável, ferrou. Quando você mistura o número com a letra, aí ferrou. Aí meu cérebro já começa a dar tilt. Quando você chega no log, eu já tô longe, assim. Eu nem cheguei na base do log, que é tipo a divisão com multiplicado, com elevado. Isso aí eu já tô longe, assim. O log eu não sei, pra mim é incógnito até hoje. Mas então, na época eu não precisava estudar, eu prestava bastante atenção na aula, eu participava muito das aulas. Uma coisa que eu gostava de fazer era participar, perguntar, eu gostava comentar, também. Isso me ajudou bastante. No ensino médio, tanto é que eu, no ensino fundamental e no ensino médio, eu era uma das melhores alunas da minha sala. No ensino fundamental, principalmente, eu contei essa história da prova de geografia, cara, mas a verdade é que na época eu era a central de distribuição de cola pra sala. Eu passava muita cola, eu não colava. Caraca. Muito, mas eu passava muita cola pras pessoas. Porque... Olha, isso foi a minha situação no primeiro e segundo ano do ensino médio. Não, isso se... Imagina você pegar cola do MUG. Eu não confiaria, eu não estaria tranquilo numa situação dessa. Assim. Cara, o desespero faz coisas com as pessoas. Nossa, não, caraca. É que você tem que entender que a tarde é outro público, cara. À tarde eu era a pessoa mais esperta do universo, cara. Sério, eu era muito inteligente. Eu não quero pensar nos colegas do Mug nesse instante, porque se o Mug era a pessoa mais esperta, ele continua. Então, No ensino médio também eu fazia bastante disso. E assim, eu sempre gostei muito de humanas, sempre gostei muito de redação, sempre gostei muito de história. Nessas matérias eu ia muito bem. E assim, só de assistir ela aula, as biologia. Minhas anotações eram, principalmente no ensino médio, era coisa rabiscada no canto da apostila. Tanto é que as minhas apostilas são um nojo. Fernanda está levantando a mão agora. As minhas apostilas são um nojo, porque eu não gostava de fazer caderno. Eu ficava fazendo setinha, cara. Posso fazer um pequeno adendo? Por favor. Eu comprei um caderno no primeiro ano do ensino médio. Eu terminei o terceiro ano com o mesmo caderno. Intacto. Mais da metade dele em branco. O que tava escrito, muita coisa, era tipo rabiscando, ou de folha que eu emprestei pro pessoal, ou de desenho mesmo. Cara, isso é um folha absurdo, que se tá? Empresta, isso, cara. Isso, olha. Emprestar folha é... Eu não... Cara, quem empresta uma folha? Você dá uma folha pras pessoas, cara. É, exato. Mas eu, assim, hoje, tanto que eu vou pra faculdade, eu não levo caderno. Eu parei com isso. Por que que eu vou comprar caderno? Eu não Por que uso. Que você... Parei. Não, na verdade, eu tomei essa decisão no colegial também, Fer, mas na verdade, a decisão era formada do seguinte. Pra que que eu vou comprar caderno se as outras pessoas me podem me emprestar folha? Eu ignoro tudo. Eu ignoro copiar. Porque se eu começar a tentar fazer anotação junto com o que o professor tá falando, eu vou me perder do que o professor tá falando. Eu não vou prestar atenção mais no que ele tá falando. E eu não vou entender o assunto. Eu prefiro me focar e concentrar no que o professor tá falando. Beleza, é isso aí que eu vou aprender. É daí que eu vou tirar. É assim que meu Fusca anda. Então, aí que entra o problema. Que foi quando eu comecei a ter... Foi por isso que eu comecei a ter problema na faculdade. Porque na faculdade foi quando os meus professores resolveram parar de dar aula de decente. Não adiantava você simplesmente prestar atenção. Porque muitas vezes a aula era ruim, a aula era mal dada, e tinha muita coisa na aula, muita coisa no slide, você tinha que anotar pra lembrar de tudo, entendeu? Foi justamente quando eu entrei na faculdade que todo o meu método de estudo começou a ir ladeira abaixo, todo o meu método de... Caiu, aí eu, né? Seu mundo caiu. Tipo, aí que eu percebi que o buraco era bem mais embaixo, mas... Eu com três exceções na faculdade, foram três exceções mesmo, que eram aulas muito ruins, que professores eram péssimos. De um modo geral, a minha teoria se comprovou em todas as matérias, menos nessas três. Uma, eu quase fui fazer a que a gente chamava lá na Unicinos de grau C. Eu quase precisei fazer grau C. Que seria grau C? Outra, eu fiz grau... O grau C seria a... Exame final. O exame, é assim que vocês falam. É a prova de substituição. Enfim, o grau... É que lá na Unicinos era grau A, que era a primeira nota, grau B, a segunda nota. E o grau C, que o grau C substituía ou a nota do grau A ou a nota do grau B. Isso aí é uma mamata. Sendo que o grau B tinha peso do... Isso é uma mamata. É uma puta mamata. Sendo que o grau... Calma. Sendo que o grau B tinha peso... Não, mas pô, é tipo, é recuperação, entendeu? Recuperação. Na minha não tem essa não, filho. É normal. Só que é uma prova pra te recuperar uma nota que tu construiu ao longo do semestre. Que eram vários trabalhos e várias coisas. Pô, se tu não fez com vários trabalhos e várias coisas, vai tirar com uma prova. Não é tão fácil. Mas é melhor do que não ter nada. Não, tanto que a EMB eu me ferrei porque não tem nada. É igual a eu minha, peguei DP, mesma coisa. EMB, eu me ferrei, eu peguei uma DP, mas aí é que tá. Essas três aulas eram aulas merdas, entendeu? Era aula onde o professor, ele ficava lendo slide e fazia perguntas que ele de coisas... E ele fazia perguntas na prova de coisas que ele não tinha dado em aula. Aí, que quando você entra na faculdade, você descobre que a filha da putagem humana não tem limites, né? E aí... Mas foram só essas três matérias. As outras eu fui, tipo, então, super bem. Olha, tranquilo. Fer, algumas pessoas definiriam a sua DP como justiça. Ou balança do universo. algo nessa linha, assim. Basicamente. Tudo bem, não tem problema. Eu já peguei uma recuperação no colégio também, porque ao invés de eu prestar... Em matemática, justamente. Porque ao invés de eu prestar atenção, eu passei o ano não prestando atenção na aula e lendo. Eu levava o livro, ficava com o livro debaixo da classe, assim, escondido. E ficava lendo. Daí chegou o final do ano, eu não sabia bulhufas. Eu passei, fiquei por 0,1. Eu peguei recuperação. Pô, que professor que deixa a gente por 0,1? Cara, isso é falta de Deus no coração. A matemática ferrando você até nessas horas, né? Sério, é falta de Jesus no coração a pessoa deixar de exame por 0,1. Eu tirei 6,9, daí eu peguei recuperação, mas enfim. Aí você fez a recuperação precisando tirar, tipo, 0,3. Cara, eu às vezes fico indignado com algumas perguntas. Sabe aquela coisinha do professor? O professor acabou de falar um negócio e o cara veio retardado, mental, que não tá prestando atenção no que o professor falou, e pergunta exatamente o que o professor acabou de dizer. Eu tenho, sem sacanagem, eu tenho vontade de levantar e dar um soco na cara da pessoa. Que isso? Sério, o cara que o professor acabou de falar um negócio. O professor acabou de falar. Normalmente. A pessoa fica ali de conversinha E daí vem e pergunta exatamente o que o professor acabou de falar. Não, vai se fuder. Essa pessoa... Vai se fuder. É o normalmente... Não, não sou eu. Essa pessoa, normalmente, você não precisa olhar pra ela. A voz dela diz que ela é idiota. A voz dela é idiota. Você percebe isso. Pelo tom como ela fala. Eu conheço várias pessoas assim na minha faculdade. E é realmente irritante. A coisa da faculdade muda muito pro ensino médio, porque, cara... Primeiro, tempo de aula. As minhas aulas da faculdade são bizarramente mais longas do que eu tava acostumada. Era uma matéria de ter 4 horas de aula. Eu tinha aulas que duravam 4 horas. Era muita informação, era uma carga horária muito diferente. Cara, foi um baque tão grande que eu ia mal. Eu percebi que eu comecei a realmente ter problemas com matérias a partir do meu primeiro semestre de faculdade. Que assim, eu peguei exames finais, reprovei matérias e... No final das contas, eu, como vocês já devem saber, como eu fazia biologia, fiz biologia, entrei em 2009, pela toda poderosa Unicamp, e só que foi interessante, é uma coisa interessante pra trabalhar e tudo mais, mas aí que, a partir de 2011 bateu aquela percepção de, cara, eu não quero mexer com isso. Eu não quero trabalhar com isso a minha vida inteira. E eu não sei se vocês tiveram, ou se vocês terão essa coisa, eu realmente espero que vocês não tenham, porque, sinceramente, é a pior sensação do mundo. Eu não tenho essa sensação de que eu escolhi errado. Assim, tipo, ah, não é exatamente isso que eu queria. É que nem eu falei, eu sinto muito prazer estudando comunicação e jornalismo. Sinto muito prazer mesmo, eu gosto. É uma coisa que eu acho super interessante. O problema é que hoje... E que daí eu não me vejo trabalhando como jornalista tradicional. Sim. Eu me vejo trabalhando com comunicação, que é algo que eu adoro. Mas não jornalista tradicional, sabe? Com a coisa de pré-redação, de cobrir. Que era o que eu queria. Era o que eu queria quando eu tinha 14 anos, que foi quando eu pensei em fazer jornalismo. E foi o que me levou até fazer o vestibular e tudo mais. Mas ao longo do curso, que tu vai percebendo a pobreza, né? Enfim, todas as coisas assim. Pobreza que a vida de jornalismo te leva. Eu não sinto mais, eu não sinto essa vontade de fazer o jornalismo de redação. Porque é muitas coisas que me desiludiram, sabe? É o sistema de grandes mídias que me desiludiu, eu tô sabe? Tendo, essas grandes empresas, eu tô tendo bem, dessas famílias. Eu tô tendo exatamente a mesma coisa, cara. Exatamente a mesma sensação que você agora, entendeu? Assim, continuando a minha triste história de vida. Triste, não nem tanto. E foi em 2011 mesmo que eu percebi que não tava rodando, que não tava rolando. Que, assim, por mais que eu gostava muito de botânica. Eu gostava da parte mais ambiental da biologia. Trabalhei com botânica por um bom tempo. Apresentei trabalho e tudo mais. Mas aí, no final de 2011, pensei, velho, eu não quero isso. Vou prestar vestibular ano que vem. Aí começou 2012, que foi o ano, definitivamente o ano mais caótico da minha vida, que aí era tentar combinar faculdade com matéria atrasada, com cursinho, com... Velho, foi a loucura da vida, 2012. Só que... Da vida? foi... Tanto é que, assim, em 2012 eu desapareci pro mundo, né? O pessoal do site, por sinal, aqui entra... Meninos, desculpem, eu... Negligenciei o site durante no começo. Peço desculpas por isso. Vamos lá, agora eu quero uma pergunta. A Adri já mencionou, o Mug mencionou. Como é que vocês eram em relação à cola? Vocês colavam, colam, ajudam a colar? Qual é o papel de vocês na cola? Eu tenho um papel e depois eu vou relatá-lo para vocês. Seguinte, eu, como falei, comecei a utilizar a função da cola a partir da sétima série. Mas era uma cola mais inocente. Ela começou inocente. A ser hardcore. Qual que é a cola hardcore? Eu vou querer é aquela saber que você escreve no lábio inferior. Exato, bem nessas, calma aí. Entendi. nunca fui pego, graças a Deus. No primeiro colegial, no primeiro ano, né? Eu comecei a fazer o papel de passar a cola. Entendi. E como você distribuía a informação relevante pro seu colega? Via borracha. A borracha é uma técnica. Clássico, é uma técnica. Uma técnica interessante. É borracha. E fora que o problema, também, fora que o problema também da borracha é a dificuldade de você apagar as evidências. Fora também que a gente desenvolveu uma técnica no ensino fundamental, que é besta, mas sempre funcionava. A gente, tipo, como era tarde, eu falei, era meio várzea. Então, assim, às vezes a gente até podia dar uma falada durante a aula, tipo, um pensamento alto e baixo. Tipo assim, eu falava, ah, essa 1 tá muito fácil. Cara, A era fácil, B era... Não, desculpa. A era muito fácil, B era fácil, C era médio, D era difícil e E era muito difícil. Cara, a gente fazia uma era coisa... Era muito linda essa técnica. Um pouco diferente. Era lindo. Simulado, principalmente. Não, simulado era a palhaçada generalizada. A gente pegava aquela porqueira daquele gabarito com 90 questões. Aquele negócio chato. É o que a gente fazia, virava língua de sinais. Simulado a sério? Língua de sinais, tipo, eram uns... Peraí, Dri, por que você levava simulado a sério? Oi? Que valia tipo, nota. Tipo, o simulado... Ah, então tá. Valia porque o simulado nota. Normalmente é tipo, ah, passei. Era três, foda. Era tipo três pontos a mais em todas as matérias, no todo cara, mestre. Cara, que absurdo. Então a gente, era nota, então a gente tinha que fazer a sério. Aí era aquele o pessoal fazendo gesto um pro outro. Era principalmente gesto que o pessoal usava. Ou então trocar caderno de prova. Trocar caderno de prova era de lei. Você fazia o seu, passava todas as respostas aí discretamente. Quando você sentava do lado da parede, era mais fácil ainda. Você passava, você trocava o caderno. Esse eu nunca fiz porque eu ficava com medo. Mas eu vi o pessoal da... Sentar na parede era o que há pra colar. Era. Aí. Nossa. Nossa, era perfeito. Era isso, tinha da borracha. Borracha com capa, com aquelas capinhas, era o melhor pra isso. É, exatamente. Apontador que o pessoal escrevia num papelzinho e colocava dentro. É... Cara, se... Mas é sério, isso só acontecia porque vocês não tinham o professor. O professor é aquele que ele faz o seguinte: ele vai ao fundo da sala, sobe numa cadeira de óculos escuros. Eu tinha um professor que fazia isso. Meu professor de geografia. Eu tinha um professor que colocava uma cadeira. O maior terror psicológico do mundo. Assim, você pode ele não estar colando. Ele botava uma cadeira em cima da mesa do professor. Ele botava uma cadeira em cima da mesa do professor, sentava lá em cima. De óculos escuros. É pior quando ele tá no fundo, Fer. Quando você tá de costas pra ele. Às vezes você não vai colar, mas você tem medo. Não, é que o cabeça, ele, ao invés dele levar a classe dele pro fundo, ele mandava todo mundo virar pro outro lado. Tipo, tu virava a carteira pro outro lado, entendeu? Sei. Uhum. Tu virava entendi. A direção. Cara. Mas assim, ó, eu sou uma pessoa que tenho as minhas convicções. A primeira convicção é, eu não estudo. Tá. A segunda convicção é, eu aceito que eu não estudo. Ou seja, eu assumo a minha responsabilidade pelo meu não estudo. Então eu não colo. Mas eu também não passo cola porque eu... Cara, faça sua prova. Se vira, se tu não estudou, o problema é teu. Eu também não estudei. Isso? Que maldade. Assuma sua nota. Que ódio desse seu coraçãozinho. Assuma sua nota. Assuma sua nota. A pessoa ficava me pedindo cola, eu ignorava. Aí as pessoas vão vir falar da música do John Lennon. E depois Lennon. Ela não entende porque ela não consegue se entrar num grupo. É, então. Não, cara, pelo amor de Deus. Se eu que não estudo posso assumir a responsabilidade pela minha nota, por que as pessoas não podem assumir a responsabilidade por suas notas? Entendeu? Tanto que é isso que me fez, assim, ligar o foda-se pra nota de um modo geral. Sabe, quando eu era mais novinha, tipo uns 10, 11 anos, eu achava, nossa, que foda, tirei 10. Chegou, obviamente eu não pensava foda, porque eu não conhecia o termo, né? Mas enfim, que legal, tirei 10, né? Mas quando eu comecei a ficar mais velha, eu comecei a perceber que as pessoas que tiravam 10 eram as que colavam, eu liguei o foda-se, quer saber? Eu não vou me preocupar com nota, eu não vou me esforçar pra tirar 10, porque é uma nota de mentira, não, a nota que a pessoa tá ali não reflete ao que ela sabe de fato. Ao que ela estudou, ao que ela entendeu. Então, eu não me importo. Eu parei de me importar mas com nota, eu não passo cola e eu não pego mas, cola. Mas absurdo, qual absurdo. Seria o problema de passar a cola? Assim, é um altruísmo apenas. Se você, se o cara... Não, que altruísmo! Porra, que altruísmo, meu filho! E se o professor vê... Não, e se o professor vê, quem se ferra sou eu também. Ah, eu não conheço nenhum professor que já tirou quem tá passando cola. Eu já conheço vi. Os meus professores. Ah, saí os dois. Eles descontavam nota de quem tava colando e de quem passou. Cara, eles tiravam. Eu eles tiravam a cola tem uma coisa que é muito legal. Ela não é errada. Desde que você não seja pego. É isso, tão simples. Você sabe que qualquer crime você pode colocar essa mesma lógica e a nossa sociedade vai pro caralho. Né? Basicamente. É. Cara, a Fer tá certíssima. Você tá certo. Não, não, nem ferrando. Eu não acho que... Ela assim, tá eu acho que certa, eu entendi velho, o ponto da Fer. Eu não ia, tipo, eu não conseguiria fazer isso, entendeu? Porque as provas eram babacas, elas agora vendo, elas eram babacas, elas não provavam nada. Então, cara, whatever, entendeu? Ela não, eu acho que assim, não vai dizer se você sabe mais ou menos. Não, eu acho que assim, quando você não, tem como é passar disse, cola tô... sem se arriscar, beleza. Que é tipo, você põe a sua prova um pouco pro lado pro cara olhar. Você não vai. Ninguém vai tirar você porque a sua prova tá um pouco mais pra esquerda da sua carteira. Eu acho, sabe a única. Acho que a única vez que eu passei cola era uma prova de verdadeiro ou falso e eu tava com um colar que tinha um F por causa do meu nome. Daí, quando a questão era falsa, eu apontava pro meu colar. Acho que foi a única vez que eu senti que eu podia dar cola sem me arriscar. Porque eu não sou uma pessoa discreta. Não. Eu não sei ser discreta. Não, aí beleza. Se você não passa porque você não consegue. É outro caraca. Aí eu... E sem contar que eu tenho uma outra coisa minha, que eu detesto ficar enrolando com prova. Ai, meu Deus. Eu normalmente, eu sempre era a primeira pessoa a entregar prova. Tipo, o professor dava, eu lia a questão, respondia ali. Eu não reviso prova também. É uma outra coisa, eu aprendi a não revisar a prova, porque a única vez que eu revisei a prova, eu me fudi, porque eu troquei questões que estavam certas, que eu achei que eu tinha marcado errado e me ferrei. É, quando você não tem certeza, então, nunca troca alternativa. E então eu faço rápido, tipo, normalmente em 10 minutos eu já tinha entregado a prova, já tinha sido a primeira, tava no pátio, enquanto todo mundo tava lá se matando, fazendo a prova. Eu detesto ficar enrolando com prova na mão. Então também nem dava tempo de passar cola pras pessoas, porque eu acabava muito rápido a prova. No quesito cola, eu também tive algumas situações que era assim. Eu desenvolvi, na verdade não fui eu que desenvolvi, tipo, isso já existia, mas era uma caneta mágica. Você pegava uma caneta Bic, eu sei. E escrevia, tipo, na verdade eu não, nem escrevia, eu pegava no Word, escrevia o que eu queria, com a letra menor que existia no Word, fazia o papelzinho, colocava na caneta de uma forma que quando você girava ela, ela ia girando papel. Era lindo. Olha, se esse tipo de gente, tipo, gastasse metade do empenho pra sentar e ler a porra de um livro... Não, o resultado é que ia ser também, outro. Ó, e o pior é que era assim, eu fazia isso no típico... Na típica prova que o professor falava assim, estudem do parágrafo tal ao parágrafo tal. Exatamente o que você estudou ali eram as respostas da prova. Então se você copiava exatamente os parágrafos que ele falou, era a resposta. Eu copiava igual da apostila, igual. E ele nunca suspeitou, ou se ao menos suspeitou, nunca me fez nada de cola. Ele assumiu que você decorou. Ele, exatamente. Que você exatamente. Teve um mínimo de trabalho de ler a apostila. Uhum. E decorar aquilo que tava ali. Exatamente. Mas cada parágrafo, cada ponto, cada... Igual assim. Mas assim, só para as pessoas não pensarem em besteira de mim. Ah lá. Eu já colei panos uma quentes, vez. Panos quentes. Não, eu já colei uma vez, eu acho que eu tava no ensino médio, era uma prova de biologia, e como eu disse, biologia era o meu fraco, eu sou péssima em biologia. E a professora, além de ser prova de biologia, a professora saiu da sala, tipo, no meio da prova. Cara, desculpa, mas como que eu não ia colar neste momento? Eu tava com todos os resumos que a professora... Porque essa professora, ela passava resumo dos conteúdos, sabe? Em folhinhas, porque ninguém copiava, eu não copiava, né? Mas uhum. Pra mim, então, esses resumos eram úteis, entre aspas, porque eu não lia eles. Mas eu tava com todos os resumos debaixo da classe, a professora saiu, eu peguei, olhei, ah, beleza. Mas foi a única vez que eu colei. Única. Eu tive um professor que ele era muito legal, cara. Chamava Renzo. E ele fazia a seguinte situação. Ele falava, 2 minutos da alegria. E ele saía da sala. Caraca, isso é genial. Mas era 2 minutos contados. Se ele voltasse e pegasse alguém colando, era zero na hora. Não, mas olha, eu tinha um professor... A gente tinha um professor muito foda de física no ensino médio. Porque o cara era muito genial. Só que, ao mesmo tempo que ele era genial, ele era um pouco problemático, assim. Ele tinha algumas crises. E ele saiu do... Teve quando a gente tava no segundo ano, ele saiu do colégio. E os últimos 6 meses do segundo ano, a gente teve aula com um outro professor, que ele dava aula em cursinho, coisa assim. Primeira coisa, a maior parte da aula... Eu não aprendi nada com ele, assim. Sim, sim. Não aprendi nada com ele. Porque ele ficava conversando na aula e contando história. Ele não dava aula. Daí, na prova, o que que ele fazia? A nossa sala era do lado da diretoria, tá? Do lado da diretoria. Na hora da prova, ele fechava a porta, entregava as provas, dava 10 minutos, ele botava todas as questões respondidas no... Ele resolvia as questões no quadro. Caraca. Isso na prova dele, beleza. Ou quando ele não respondia no quadro, se tu perguntasse pra ele, ele te respondia na tua mesa. Ou... Acontecia às vezes da gente começar a fazer uma prova de alguma outra matéria e não dá, e tipo, a gente não terminava a tempo, que era só um período daquela matéria, e os professores, daí ele vinha, ele dava aula depois e ele cuidava, digamos assim, da turma pra prova, na prova. Daí quando tu ia entregar a prova de outro, de geografia, por exemplo, entregava a prova de geografia pra esse professor de física, ele dava uma olhada e disse, ó, essa aqui tá errada, por que tu não marca a outra? Então, eu respeito, esse tipo de professor. Não, eu não respeito, eu não aprendi mas, nada não, com ele. Eu respeito a questão da prova, porque é o seguinte, ele entende de que a prova, ela não é sinal de nada. Então você, às vezes, segurar um aluno por uma nota... Claro que não é sinal de nada, ele não deu aula pra gente. Ok. Como é que ele vai exigir que a gente faça uma prova se ele não deu aula? Eu tô me prendendo à questão da postura dele em relação às provas no geral. A sala realmente tá errada, ele não tem ensinado. Mas tem professores que ensinam e que eles simplesmente não ligam. Tipo, eles vão dar nota pra você no final do semestre, dependendo do que você tirar. Eles vão deixar você colar porque eles não acreditam na nota, como você mesmo já falou. É, eu não acredito em nota. Eu acho que é o sistema mais falho de avaliação. De avaliar se o aluno sabe ou não. Infelizmente é o porque único. Porque tanto a prova... Né? É, não, é, hoje é a única forma. Mas na nota, o cara pode simplesmente colar ou decorar. Porque decorar não significa decorar que o cara não é aprender. Normalmente quem decora, no outro dia já esqueceu o que decorou. E trabalho, como acontece muitas vezes, um cara faz o trabalho e repassa aquele trabalho pra toda a turma. Então. Acontece. Quer dizer, só ele fez o trabalho. Mas, e a outra turma ganhou nota. Então, pra mim, nota, eu sem sacanagem, eu sou média 8, 9. É a minha média que eu normalmente tiro, assim. Mais pra 8 do que pra 9, sabe? E eu não me preocupo com isso. Não me preocupo. Às vezes eu penso, ah, se eu tivesse estudado, talvez eu tivesse tirado 10. Mas eu tirei 8,5. Cara, foda-se. Bom. Essa no, o 10 não significa. Dá na mesma do. Eu tirando mais de 7, pra mim tá beleza. Que o 7 pra mim é pra passar, né? O que eu passo. Com relação pra mim tá beleza. Tirei mais 7. Com relação à cola, eu tenho uma postura um pouco mais tranquila. Eu não sou assim tão radical como a Fer. É mesmo, mas ao ponto não tava de... falando nada de cola. É, eu não cheguei, porque o pessoal ficou maluco. A Fer vai matar, caçar todos os coladores. Botar no muro e atirar, né? Não, e matar cara, todos os. Eu não tenho nada contra quem cola. Eu só não colo. E eu não gosto de passar cola. Ponto. Bom, com relação à cola, eu tenho uma postura assim. Eu, particularmente, não tenho nada com quem cola. Eu passo cola se eu ver que é possível. Se o professor possibilita ou se não vai me trazer nenhum prejuízo, eu não tenho problema nenhum. Não sou tão xiita esse ponto de falar, não, se você não estudou, você e eu não estudei, então a gente vai se ferrar junto nesse inferno. Vamos todos queimar. Ai, ai, não cooperativismo. E assim, eu tive um trauma por muito tempo por cola. Olha assim, essa vai uma história. Crianças, não façam isso. Na primeira série, teve uma prova do livro. Imagina, sabe aquele livro, tipo, 12 páginas? E era o livro da bruxa Cachucha. E aí, na prova, perguntava o nome da bruxa. E eu não lembrava se o Cachucha era com X ou CH. E aí eu fui pegar o livro da minha mochila pra olhar e a professora me pegou. Obviamente, na primeira série não aconteceu nada, né? Eu não repeti a primeira série. Cara, tu colou na primeira então, série. Tá vendo vocês rindo de mim, seus toscos? Não, e aí aquilo me prendeu por anos, assim. Eu nunca colei depois disso. Eu nunca mais colei até o meu terceiro ano. Que aí que no terceiro isso? ano... Calma, eu adotei... No terceiro ano, eu adotei a seguinte filosofia. Não, mas não, como ligo, você conseguiu ficar tanto tempo sem colar? Como diria o Muricy Ramalho, aqui é trabalho, meu filho. Estuda! Estuda, filho. Tem essa não. É estudar. E aí, no terceiro ano, eu decidi adotar a seguinte política. Se eu não ligo pra matéria, se essa matéria não vai fazer diferença nenhuma pro que eu quero da minha vida, eu não me sinto culpado em colar. Então, eu não ligo de colar em matemática e química. Sem problema algum. Porque eu sei que eu não vou aprender aquilo. Se eu estudar, eu não vou tirar nota e eu vou ter que fazer uma recuperação. Então eu colo e tiro o suficiente. Agora, as matérias que eu me importava, por exemplo, história, geografia, redação, eu não, obviamente, olha, tá bom que colar em redação, você ia ter que ser... Aí ia ter que ser o fim da picada, né? Por favor. Acontece, mas beleza. Eu estudava por prazer e eu queria tirar nota por prazer. Eu queria ir bem naquilo, então eu não colava, não tinha necessidade de colar. Mas química, colava tudo. Não funcionava, porque ninguém sabia aquela merda, né? Aí você vai na técnica que é na matemática, que é o 0, 1 ou C, porque a resposta é sempre 0, 1 ou C. Não funcionou também, mas Eu acreditava. Óbvio que eu não, acreditava, né, cabeça? Eu acreditava, assim. Eu confesso que acertei, sei lá. Olha, onde que tu pegou essa teoria? Olha, né? É que nas questões que eu via, normalmente era muito comum dar zero. Isso, teste. Dar zero, dar um ou ser a C. Aí eu assumi isso como verdade universal. Me senti melhor chutando. Ah, era um chute. Muito lógico. Era um chute com embasamento científico pra mim, entendeu? Não, parece se bem verídico. Que olha. Eu, quando tinha que chutar, eu sempre chutava C. Chutava C, né, cara? É, então. C de Cristo, D de Deus. Você é minha aluna. Não entre nessa. Você tem 19 anos e eu. Não interessa, esqueça o que rolou depois daquela festa de formatura. Você no fogo de milhões de hormônios e eu de fogo na maior secura. Eu estava estudando, acho que no segundo ano, ainda não com o professor retardado. Não com o professor retardado no colégio, não com o professor retardado, ainda com o professor que deu a crise lá e saiu, que era um gênio. Estava estudando para a prova dele. Não, desculpa, estudando para a prova dele, mentira. Eu estava na sala de física lá e eu não prestei atenção nas 15 aulas anteriores à prova. Ou seja, eu não sabia o conteúdo. Eu não sabia nem o nome da matéria. O que era, não sabia nada. Mas era mais ou menos o mesmo conteúdo nessas 15 aulas. Sei lá, não lembro. E eu olhei pra minha amiga, que ela sempre copiava tudo, né? A prova era no outro dia. Eu posso ir hoje na tua casa e tu me ensina a matéria? Ela, pode. Tá, daí eu fui de tarde, né? Depois da aula, fui pra casa dela. Daí deu, ela começou a me ensinar matéria. Deu meia hora, 40 minutos, eu me cansei. Cansei, não aguentava mais aquela matéria. Eu falei pra ela, vamos caminhar? Dar uma voltinha pela cidade, passear? Depois a gente volta e estuda. Tá bom, era, sei lá, umas 2 da tarde. Beleza, vamos então. A gente foi, caminhou, passeou, andou pela cidade inteira, conversou. Acho que a gente voltou pra casa umas 6 horas, daí era, tipo, tava meio tarde. Aí eu falei, então, eu vou voltar pra casa, tá? Daí até amanhã a prova, voltei pra casa. Foi um dia no outro produtivo. Dia a gente fez a prova, beleza, todo mundo fez a prova. Quando o professor entregou a prova, sem sacanagem, não tô mentindo, eu tirei nota máxima. A minha amiga não passou. Meu Deus, que triste. Sem sacanagem. E aí a amizade também foi pro saco, né? Foi. Que a culpa é sua, obviamente. Você levou ela pro buraco, você empurrou ela, né? Ah, ela também teve uma aula de química, uma prova de química. Eu gostava muito quando a aula de química era depois da aula de religião. Daí a gente tava tendo aula de ensino religioso e eu também, no mesmo esquema, não sabia muito bem a matéria. E eu pedi, ela me ensinou assim, no período da, nos 40 minutos da aula de religião, ela foi me, a gente sentava mais no fundo, ela foi me ensinando a matéria. Eu acho que eu tirei 90 e alguma coisa na prova, e ela tirou uns 7,5, 8, uma coisa assim, sabe? Quando eu tava na minha terceira, quarta série, quando, sabe, eu era uma criança retardada. Eu cheguei à conclusão de peraí, quem não era? Quem não era? Não, eu era retardada num nível realmente fora do normal. Eu tinha um coelhinho daqueles da Mônica. Aí a gente tinha o dia do brinquedo e levava pra bater nos meninos da sala. Era legal. Não, peraí, dia do brinquedo? Na minha terceira, quarta série. Ah, isso, mas quando eu era criança. Eu levava, terceira série, o dia do brinquedo? Eu tinha 9 anos. Eu só tive até a pré-escola. Não, mentira, é educação física. Só que na educação física era essencialmente isso. Você podia levar dia do brinquedo na educação física. É sério, mano. É realmente crianças correndo pra todos os lados de forma caótica, né? É, cara. Caraca. Só que aí eu tinha o coelhinho da Mônica e eu batia nos meninos da sala com ele. Ostensão. Era basicamente isso. Cara, pensando bem, eu tinha problemas nessa época. É quem não tinha. O Mug tem até hoje? Bom tempo. Eu acho que eu vou ser o único que vai contar, tipo, coisas do mal aqui, crianças. Então, tipo, não façam o que o tio Mug fez na escola. Meu Deus, o que você fazia? Você é Sakura Yuki que escuta a gente, tem seus 14 anos. Exatamente. Dump os ovinhos. Repita isso em casa. Como eu estudei, como eu falei que eu estudei à tarde era uma várzea muito grande. Então, geralmente, quando eu chegava lá pro final do ano, não tinha nada pra se fazer na escola. Porque, tipo, realmente você já tinha feito tudo, entendeu? E o que, que a gente acabava fazendo? A gente organizava campeonatos de truco na própria aula. Na própria aula, em momento de aula. Inclusive, caraca. Sabe esse professor que eu falei dos 2 minutos? Ele participou de um. Ele ganhou? Não. Vocês deixaram ele ganhar pra ganhar nota? Não. Não, no truco ninguém se mexe, velho. Não importa, não. No truco não tem posição, não tem graduação. Não. É cada um por si. Truco... Não importa se ele é professor ou não. Tanto é que, assim, truco dos primórdios da escola até a faculdade é uma coisa que une as pessoas, né? Uma coisa que eu fico surpresa. A quantidade de gente que anda com baralho na bolsa só esperando alguém falar, bora jogar um truco. Aí pulam, surgem baralhos do nada, cara. É um fator de integração entre as pessoas, é legal. Época do fundamental... a gente fazia a prova correndo pra poder sair e usar o resto da aula livre pra jogar truco. Não, mas então, você usava após a prova. Agora que eu vejo que eu sou meio nerd, né? Porque eu gostava de ser a primeira a entregar a prova, eu ia pra biblioteca. Não, era correndo ou pra quadra ou jogar truco. Truco. Fora isso, eu também, como eu falei, a terceira colegial fui pra manhã. Uhum. Eu lembro que na primeira semana, cara... Eu não tava acostumado com o horário. Mas, né, de tarde eu fui pra manhã. Eu sei que eu dormi do primeiro período até o último. Inteiro. Cara, a sua sorte é que você não teve aula com o meu professor, senão ele ia enfiar o dedo molhado na sua orelha. Não, saliva, eu dormi obviamente. Tudo. Eu não saí pro intervalo, professor nenhum me acordou. Ligaram já pro IML, né, cara? Tira o corpo, porque esse aqui já foi. Aí no terceiro colegial também eu tava tendo aula com meu primo. E o meu primo, muito sacana, ele também não me acordou em nenhum momento. E depois quando a gente foi sair, eu sei que ele fechou a porta ainda, tipo, quando acabou todas as aulas, todos os períodos. Ele saiu, fechou a porta e ficou lá com o resto do pessoal rindo. Caraca. Por uns 15 minutos até alguém ir lá me acordar. Alguém verificar se você tava vivo, né, cara? É. Checar se mais vitais, tudo mais importante. Será que ele... Isso foi uma boa maneira porque eu não conhecia ninguém na época. Foi na primeira semana mesmo. Na época, depois todo mundo começou a falar comigo, tipo, como o dorminhoco. Mas ficou pouco tempo esse dorminhoco aí. História sobre questões de prova, sobre estudos, assim. Eu tenho uma que é interessante, que é o seguinte... No meu terceiro ano, eu consegui a incrível façanha de zerar todas as provas de matemática de uma frente, né? Eu tirei, eram três provas, eu zerei as três. Espera, só uma pergunta, você fazia qual sistema de... Como que se zera uma prova? Ah, tem como, depende, tem como. Olha, o meu professor de matemática... Não era difícil. Peraí. O meu professor de matemática era um puto, que ele colocava a questão na prova da USP, não FUVEST, da USP, de 65... Do ITA, de 50 e não sei quanto. Ele pegava aquelas questões velhas, difíceis, e a aula dele era uma bosta. E, tipo, eu tinha... Não eu, mas uma amiga minha, ela não zerava as provas, mas tirava 2, 3. E ela se acabava de estudar, cara. Dá pra ir mal, sim. Era algo assim. Não, então, como eu fiz o meu ensino médio, né? Que se chama ensino médio. Ele era todo voltado pra vestibular, ele era diferente. Então, em vez de ele pegar a matéria comum de primeiro, segundo e terceiro, você aprendia no primeiro e no segundo toda a matéria de primeiro, segundo e terceiro, e o terceiro revisava tudo. Ah, era ângulo que você então fazia? Ângulo, exatamente. Eu fiz esse inferno desse ângulo também. E os professores, obviamente, só te passavam questão, ainda mais no terceiro, só de vestibular, as questões mais fodidas, não sei o quê. E aí eu consegui a incrível façanha de zerar todas as frentes, todas as provas de uma frente de matemática, né? Aí lembro que na primeira vez que eu zerei, o professor falou assim: olha, essa prova que eu fiz tá fácil. Eu dei ponto até pra quem acertou o nome. Eu levantei falando: não deu, não. O senhor não fez isso. Eu tenho certeza que eu acertei meu nome e zerei. Mas ele não me deu o ponto mesmo assim, infelizmente. Mas numa dessas. Essa piadinha não deu muito certo. É, eu não sei se ele lembrava que eu zerei. Mas tinha uma época que era... Vocês lembram da forma do ioiô Michuchô? Lembro. Assim? Lembro, mas é isso... Oi, não, acho que é... Do que geometria analítica. Ah, era de... É, exato. Coeficiente angular. Então, meus professores não deram esse negócio aí. E aí eu tive uma prova, uma dessas provas, ela foi basicamente... A maior parte da pontuação era disso, né? Era questões assim. E por alguma razão, dentro da minha própria matemática, eu consegui encontrar... todas as incógnitas dessa fórmula. Então meu resultado final era 5 igual a 5. Uau. Eu achava que eu tava certo. Eu saí da fórmula falando: caralho, tirei 10. Tudo Por que bateu. Não? Tudo bateu igual. É óbvio que eu acertei. Aí eu descobri, aí eu saí da prova falando, tirei 10. Aí o cara vinha falar, ah, seu primeiro deu M igual a 5. Eu falei, cara, você tá maluco? Que M igual a 5, velho? Era 5 igual a 5, velho. Não tem essa de M, velho. O M não tava, você achava o M antes. Cara, eu lembro que assim, foi a maior frustração quando eu descobri que eu não tinha entendido porra nenhuma do que era esse Yo-Yo Mushoku. Ah, eu sei como é. Eu não entendi nada, nada. E na minha cabeça tava ok eu usar uma fórmula e achar todas as variáveis no enunciado. Por que razão? O que eu sei é que no colégio, a única... Eu lembro que eu tava... Acho que foi, não sei se foi terceiro ano, segundo ano. Mas eu sei que eu tava muito mal em biologia. Eu tirei 53 no primeiro... 53? Gente, primeiro... que unidade é essa, gente? Por que, que vocês fazem isso? Por que vocês mudam até 5, a unidade? 5,3. Pra 5, que mudar a unidade? 5,3. 5,3. Não, é que a gente falava que era 53, mas no boletim era 5,3. É que eu peguei o hábito de falar 53. Então tá, né? Tá. Mas enfim, 5,3, vai. Eu fechei o primeiro bimestre com 5,3. E eu, puta que pariu, né? Comecei bem. Daí eu me esforcei um pouquinho mais no segundo semestre e consegui tirar um 7,5. Mas ainda não era suficiente. E o terceiro e quarto subbimestres, eles eram peso duplo. Terceiro bimestre foi genética. Cara, eu acho que eu nunca tirei nota tão alta em biologia na minha vida. Eu tirei 9. Eu fechei o bimestre com 9,5. Eu nunca tirei nota tão alta na minha vida em biologia. Eu tirei 9,5. Mas sabe por que que é? É que genética, Fer, é lógico. Exato. É por isso que a galera vai bem. Exato, por isso. É a única coisa que é dada com pingo de lógica em relação à biologia de ensino médio, cara. O resto é tudo. Daí no último bimestre eu tirei 8 e alguma coisa. Daí eu sei que eu passei tranquila. Mas eu tinha tirado 5,3 do primeiro. É uma das notas mais baixas que eu tirei. Não, é a nota mais baixa que eu já tirei na minha vida. 5,3. Nossa, que isso? Por favor, aí eu lembro. Em bimestre, então assim, ó, eu tô falando de bimestre fechado, Fer, entendeu? Você nunca zerou uma boletim. Prova? Como você nunca zerou uma prova? Não, gente, eu tô falando de boletim. Ah, boletim. Boletim, sabe boletim? É, essa é a minha nota mais baixa em boletim. Eu acho que 5 foi a nota mais baixa que eu já tive em boletim. A minha nota máximo. Mais baixa assim, foi 5,3. O sistema de notas de escola pra escola varia, mas eu já fechei, tipo, 60% era a média. Eu já fechei com 60% algumas matérias, só que eu não lembro qual que era a nota que valia 60%. Enfim, não importa. Eu sei que a média do meu colégio era 7. É tanto que eu acho ainda hoje muito estranho a média da faculdade ser 6. Eu acho muito bizarro isso. Mas... Eu não sei vocês, mas eu tinha alguns problemas. Eles chamavam de disciplinares. Eu chamava que era falta de visão. Cada um coloca da maneira como achar correto. Porque eu falei que eu conversava muito. E por alguma razão, que eu não sei, os professores não gostam disso. Assim, aparentemente eles não gostam dos alunos que conversam em sala. Por que será? Eu era expulso de sala com uma frequência relativamente alta, né? Ao que ponto isso? De eu ter cadeira cativa na sala da diretora na época do fundamental. A minha cadeira era sempre a da esquerda, a última da esquerda, né? Na época do colégio, ao ponto da diretora virar pra mim e falar assim, olha, as suas notas são boas, você é um bom aluno, mas se você sair de sala mais uma vez, a gente vai convidar você a se retirar. Vixe! Porque assim, eu tinha saído... Cabeça, sério! Tu foi quase convidado para retirar. Olha, eu acho que em menos de 6 meses eu tinha sido expulso 28 vezes de sala, mais ou menos. Que isso, pô, velho! Cabeça, mas era isso? Sempre o mesmo professor, porque dependendo era a marcação dele. Não, tinha professor. Não, eu tinha um número limitado de professores, né, Dri? Então, quer dizer, repetia, obviamente. Não, mas era tipo, às vezes fosse o mesmo ou os mesmos dois, sabe? Não, tipo... tinha um que me mandava semana sim, semana não, ele mandava pra fora. Mas por quê? Porque eu conversava e eu falo. Ah, vocês me conhecem, eu sou uma pessoa que fala alto, então eu não sei conversar. Ele só não fala mais alto que eu. Exato. Então eu não sei conversar em sala de aula sem chamar atenção. Então se tinha 68 pessoas conversando, ele me ouvia e me via falando. Então eu era o bode expiatório. Entendeu? Porque ele tinha que mostrar que ele tinha autoridade e tinha que mandar alguém pra fora. E aí era, obviamente, o babacão. Não, mas, que fala alto. Deixa eu fazer uma pergunta. Ele te tirava de sala, mas você... Ele te mandava pra diretoria em si ou você... É porque não tinha essa distinção. Ele chamava a... Eu não sei como é que ele chama a mulher que fica no corredor. Que funcionária do colégio. Monitor, acho que ele chamou monitor, assim. Monitor, isso. E falava assim, olha, acompanha o senhor Lucas até a diretoria. Aí eu sentava na cadeira da professora, a professora falava, a diretora falava, o que, que foi dessa vez? Eu falei assim, olha, sempre, eu tava conversando e ela me tirou. Porque não adiantava mentir, obviamente, eu não ia falar, não tava fazendo nada 28 vezes, 28 vezes eu não fez nada, caraca, oh, Marte. É que assim, eu tive, sabe o professor que falava, 2 minutinhos? Era muito legal esse professor, mas enfim, Ele chegava, tipo, quando alguém conversava muito ou ele se estressava com alguém, ele falava: vai no banheiro. Aí, tipo, a pessoa saía da sala, mas ela não ia pra coisa. Ela andava assim, tipo. Aí quando passava um tempo, você pensava que você podia voltar, você voltava pra lá. Ele: vai tomar mais uma água, vai. Você tem uma ideia. Ele sentia na posição que você podia voltar, sabe? Você tem uma ideia, eu tinha um professor, que é o professor, por sinal, que me deu o golpe de judô, que eu vou contar depois. Uma vez uma menina tava conversando, ele mandou a menina sair, tipo, por 15 minutos, e ele mandou sair também. Só por tabela. Nossa. Eu era o padrão, entendeu? O standard. Não fui pra secretaria dessa vez, obviamente. Porque eu não tava fazendo nada, mas era standard, eu saí. Eu tive uma vez que eu consegui ser expulso antes da aula começar. Cabeça, você era bom, hein? Cabeça, como? Então, eu não sei também. Quer dizer, eu tenho pistas, né? Eu nunca entendi, mas foi mais ou menos assim. Esse, por sinal, foi o dia. E nesse dia, de manhã, eu tinha sido expulso a 28ª vez. E a diretora falou: da próxima vez você vai ser expulso. Aí chegou na aula de inglês. A professora entrou, ela tava montando, tipo, deixando as coisas dela na mesa. Eu falei assim: professora, vai ter slide hoje? Aí ela falou assim: não, hoje a gente não vai ter slide. Eu falei: ah, então nem vou assistir sua aula. Ela falou assim: tudo bem, pode sair. Eu falei assim: não, tô brincando. Ela falou: eu não, pode sair. Ela devia estar com o ovo virado no dia. Aí eu saí pra... Aí ela chamou a monitora. Eu chamo isso de outra coisa, mas enfim, eu não vou... Mal comida, pronto, esse é o termo. Aí ela chamou... Eu já tive vários professores mal comida. Aí ela chamou a inspetora. A hora que a inspetora tá vendo, eu falei assim... Eu falei, eu não lembro o nome da... Eu não vou falar o nome da inspetora pra não causar problemas. Assim, ah, que isso, tá bom, tá o bater. Tia, vou chamar de tia. Eu falei: tia, por favor, não me leva pra lá. Se eu for agora pra lá, eu vou ser expulso. E dessa vez eu não fiz nada. Eu juro que dessa vez não foi minha culpa. Aí ela falou assim: olha, eu vou te dar uma chance. Você vai pra biblioteca, se esconde atrás da última prateleira que tem lá e fica. E eu fiquei. Ah, ela foi parceira. Não, foi parceira porque ela viu meu desespero latente. Primeiro ano do colégio, menos de 6 meses, 28 expulsões de sala, eu ia ser expulso. Ela viu desespero. Ô, você quebrou recordes, hein, cabeça. Tu eu bati superou, recorde. Não, cabeça, eu bati recordes, assim, até o colégio, até o ensino médio, né? Eu bati recordes nessa questão, assim, era inacreditável. Assim, eu não sei como que eu não fui expulso, assim. Porque a diretora gostava de mim, porque eu era sincero. Ela via que eu não era um mau aluno, entendeu? Eu não era vagabundo, eu só conversava, sabe? Tá vendo? Esse que é o problema de ter amigos demais. Ou era assim? É um problema. Mas pera, você não conversava sozinho. Não, pera. Não dá pra pessoa conversar sozinha. E as pessoas que conversavam com você não eram mandadas pra fora? Então, eu ainda tenho a sorte de normalmente o professor ver quando eu estou falando. Sabe aquele momento? Sabe aquele momento bem Chaves? Sabe? Exato. Tipo, aquele momento bem Chaves. Todo mundo tá conversando. Aí, tipo, quando o professor entra, todo mundo para e a cabeça continua. Exatamente. Uma vez, olha só, essa é uma história interessante. Outra vez que eu fui expulso também. Puta, foi o seguinte, que pariu, calma, velho. Mais uma vez. Eu tinha um professor que ele era um professor muito rígido, muito assim. Ele até brincava, ele falava assim. Na primeira aula ele chegou e falou assim: quem acha que a gente vive numa democracia? Aí todo mundo levantou a mão. Menos aí você. Ele falou assim: não, todo mundo levantou a mão. Aí ele falou assim: não, a gente vive numa ditadura. E adivinha quem que é o ditador? Aí ele levantou a mão. E isso foi o sinal dele. Ele cobrava que toda semana na aula dele algum aluno trouxesse um CD com músicas clássicas pra ele passar, pra ele deixar tocando durante a aula, né? Era uma imposição dele. E aí, quando chegou a minha vez, obviamente, espírito de porco, eu sabia que ele era um professor que não era adepto ao casamento, porque ele tinha sido traído por duas mulheres. Então ele detestava a instituição do casamento. A música 4 era a marcha nupcial. Mas tu pedia, obviamente, também, né? Mas... Não, eu não achei que ele fosse levar tão a sério assim, a situação. E aí ele me mandou pra fora. Primeiro ele falou se eu queria receber uma porrada. Ele falou assim: você quer tomar uma porrada? Aí eu falei assim: não, professor. Ele falou assim: então, senhor, sai, por favor, você vai até a diretoria e explica a situação. Tanto que dessa vez a diretora nem brigou, porque ela sabia que ele era assim. Ele era um puta professor, mas ele era babacão. E ele, mas depois ele veio falar pra mim: gostou das músicas, fora a marcha nupcial. Eu teria me fudido por um simples fato, eu teria esquecido de levar. Eu teria esquecido, não tem jeito. Eu sou o tipo de pessoa que esqueci de levar. Eu tinha feito maquete. Eu fiz maquete em casa e esqueci de levar pra aula. Nossa, cara, olha, eu já levei zero em trabalho por causa que eu esqueci. Eu fiz todo o trabalho e eu esqueci ele. É uma bosta. Eu tenho muito problema de memória, gente. Muito problema de memória. Então eu teria esquecido de levar o CD de música. Mas Eu queria saber uma coisa. Vocês conseguiram alguma vez realmente fazer uma amizade com o professor? Assim, tipo, realmente amizade com o professor? Já, duas vezes. Eu tenho um professor que... na verdade, assim, esse professor, professor Alexandre de Geografia, ele não é, assim, amizade... meu amigo, mas ele era amigo da turma, sabe? Ele criou uma parceria muito grande com a minha turma em específico. Tanto que ele dizia, óbvio que é mentira, ele dizia que quando a gente se formasse ele ia sair do colégio. Caraca. Ia pedir demissão. Que ele ia dizer que ele ia ter cumprido a missão dele, ter dado aula pra gente. Mas assim, ele foi nosso paraninfo, ele foi na excursão de oitava e de terceiro ano com a gente. Apesar de que na de terceiro ano eu não fui, mas ele foi. E ele era muito parceiraço nosso, assim, ele defendia a nossa turma. Ele era muito exigente, era o que dava prova com questões de vestibular. Mas ele era muito parceiraço, ele adorava a nossa turma de um modo geral, assim, ele era muito legal. Não, amizade com o professor eu tinha com dois professores. Uma coisa que talvez vocês compartilhem aqui, as aulas de idiomas no ensino médio costumam ser as aulas que o pessoal menos tá ligando. Diferente de mim. Sim. E das minhas amigas, que assim, a gente adorava inglês e espanhol. E os professores eram dois fofos. Por sinal, tio Paulão, professor Werner, se vocês estiverem escutando, vocês são lindos, enfim. E eles eram muito bonzinhos com a gente, eles eram muito. Tanto é que, assim, tinha vezes que o pessoal não tava nem aí, eles literalmente davam aula pra gente. E coisa de conversar mesmo, sabe? De trocar, a gente trocava muita ideia, eles eram realmente muito próximos da gente. Que eu fico um pouco triste porque depois que eu saí da escola, eu me mudei de cidade, eu não vi mais ninguém, aí... A gente perde contato, né? Mas me disseram que eles ainda estão lá, ainda estão do mesmo jeito. Assim, era um professor. O professor de inglês levava música pra aula. Todo professor meio que me leva, né? Mas ele levava. Música ou Friends? Ele levou um episódio de Friends. Levou. Levou uma música do R.E.M. Levou uma música do R.E.M. Música. Aí lembra. Mas eles eram muito fofos. Em compensação, a minha professora de inglês do ensino fundamental era uma bruxa. Era uma bruxa que fazia terrorismo na cabeça das salas, mas por alguma razão que foge à minha compreensão, ela gostava de mim e me deixava em paz. Eu nunca vou reclamar disso, porque tornou minha vida um pouco mais fácil. Eu tive dois professores no técnico que foram muito amigos meus. Eles eram dois irmãos e eram muito parecidos. A gente sempre brincava, tipo, era o Lúcio e o Nelson, né? A gente sempre brincava. Quando apareceu o Lúcio, eu falava, o Nelson chegou. Quando era o Nelson, o Lúcio chegou. Era fatal, eles eram tipo quase gêmeos, só que tipo, eles tinham diferença de 2 anos, na verdade. Peraí. Mas tá. É que eles eram muito parecidos, eles eram absurdamente parecidos. Esses dois irmãos, esses dois professores, eles foram professores meus no técnico. Eu fiz uma amizade muito forte com eles e depois eles ainda foram professores em algumas matérias minhas da faculdade. Eu tinha um apreço tão forte com eles na faculdade, a ponto de chegar assim, professor, olha pra minha cara, seguinte, você sabe que eu sei, você sabe que eu sei a sua matéria, totalmente, eu preciso vir pras suas aulas? Tá bom, eu te dou presença. Caraca. Isso é na faculdade? Na faculdade. Óbvio, né? Colégio? Não, cara, na faculdade é quando você consegue fazer, dar esses miguezão mesmo. Eu tive um professor realmente que eu considero ele um amigo, assim, que era um professor de história, era o Patrick. E eu só, na verdade, assim, eu só fiquei amigo dele realmente porque todo começo de aula, porque assim, as aulas dele eram antes e depois do intervalo, uma antes e uma depois que tinha um intervalo, né, na época do ensino médio. E toda vez que a gente voltava pra aula dele, ele fazia a citação do segundo filme do De Volta ao Futuro, ele falava, "Are we back?" E obviamente, nenhuma das pessoas respondia. E a primeira vez eu falei, ué, será? Eu falei, achei estranho, eu falei, bem, vou deixar quieto. Na segunda vez que ele repetiu, eu respondi, eu falei, "Are we back?" O olho dele brilhou. Sabe quando você vê que a pessoa alcançou um objetivo de vida? Era encontrar um aluno que pegasse a referência. Entendeu? É que tem também a questão de que todo mundo vê o filme dublado, sim, né? Não, e pouca gente até da minha idade viu De Volta pro Futuro, entendeu? E gostava, realmente como eu gostava. Não, mas não passava 1 bilhão de vezes na sessão da tarde. Pra quem é 9.3 é mais difícil, eu nunca vi na sessão da tarde. Desculpa, cabeça, a gente praticamente nunca viu na sua vida. Nunca vi. Assim, mesmo tu é só 3 anos mais novo. Eu vi até os 12, 13 VHS anos na sessão da tarde o filme. E depois em DVD, só. Eu não vi na... Nossa, passava direto, acho que todo ano passava De Volta pro Futuro na sessão da tarde. Até pouco tempo atrás. E aí essa amizade acabou trazendo algumas situações que são pra mim constrangedoras, pra, talvez pra vocês engraçadas. Por exemplo, então, é o seguinte, qualquer exemplo que necessitava de mais uma pessoa, obviamente eu era o bode expiatório. Era tu... Um dos papéis que eu era incumbido de fazer era na quando eu tinha a gente aula de feudalismo, ele gostava de recriar o pacto de vassalagem, alguma coisa assim, vassalagem? Vassalagem e suzerania. Suzerania e vassalagem, sim. E aí, toda vez, ele repetia esse ato, eu ia fazer isso em outras turmas, tá? Além da minha. Ele vinha até minha sala, me tirava de sala, pra eu ir nas outras... Sério? Sério. Ai, que pariu. E... Ele fazia o seguinte, a fala era mais ou menos assim, dependia de quem você era, se você era o suzerano ou vassalo, a gente invertia esses papéis. Se eu fosse, por exemplo, o vassalo, eu tinha que falar, a minha primeira fala era, eu sou teu homem. E ele respondia, você é meu homem, né? Não, e aí o que é o seguinte, nessa hora estávamos nós de mãos dadas, porque segundo ele, no rito, as pessoas estavam de mãos dadas. Calma, é que é aí, está cada vez melhor. E aí, a cereja do bolo, ele virava sempre passado e falava, e no final, de uma forma heterossexual, essas duas pessoas davam um beijo. E ele tentava, de toda forma... tirar um beijo de mim, entendeu? Obviamente. Pensa, eu acho que ele também queria... Obviamente, eu consegui desviar todas as vezes. Ele tem um filho, casado hoje. Não sei se era só uma... Cabeça, isso não significa nada. Mas assim... Isso não significa apesar nada. Apesar dessa situação... E você imagina eu fazendo isso em turmas que eu nunca conheço. Imagina que lindo que era eu chegar numa sala com, sei lá, 60 alunos que eu nunca vi, né? Tu não podia se recusar, não posso dar essa aula importante. Eu ia acabar com o sonho dele. Ele era tão feliz assim. Ah, sim. Gente, que não bonito. Eu não sou tão mal assim. Eu não conseguia dizer não. Eu era o único aluno que gostava dele. Mas ó, cabeça, ele queria te queria pegar. Ele queria muito te pegar. Ia dar cadeia se ele conseguisse. Mas ele queria te pegar. Era uma situação realmente complicada. Pedia pra ele esperar até você completar 18. Aí dava pra resolver isso mais facilmente. Mas eu já tá fora do colégio. Ah, mas aí, melhor ainda. Porque ele será problema é capaz de se eu for até hoje lá, ele vai querer refazer isso. Eu fiz isso, ele fez isso comigo nos 3 anos e no cursinho, assim. Eu fui repetir essa cena 68 vezes, sabe? Cursinho também? Porque ele repetia isso no cursinho também. Obviamente, ah, né? Ah, cara, o cursinho... Graça. Acho que, pelo menos no cursinho que eu fiz, era cursinho noturno, né? O pessoal que ia pra aula realmente tava querendo ter aula, pelo menos tava querendo, sei lá... Foi um ano difícil, mas, cara, o cursinho foi muito divertido. Não pela matéria, mas pelo fato de que... O pessoal, assim, era um nível de entendimento tão grande. Você via que tinha gente que largava a aula pra sair pra... Ah, vamos lá comer cachorro-quente, vamos, sabe? Os professores também, eles... Era um tratamento diferente de cursinho pra ensino médio. Sei lá, não sei se vocês chegaram a fazer cursinho. Eu fiz. É assim, é divertido por um ponto, porque é, sem sombra de dúvida é o momento que você tá mais focado naquelas matérias específicas, porque você tá ali só com o intuito de passar no vestibular. Exato. Você não tem prova, você não tem... Eu não fiz cursinho. E realmente costuma ser bem mais parceiro, porque do momento que o aluno tá ali querendo aprender, o professor gosta mais de estar ali. E entendeu? Na minha sala eu fiquei feliz porque a maior parte das pessoas queria cursos muito diferentes... Então não tinha aquela gana de competição. A gente se ajudava, tipo, trocava tarefa, a gente perguntava. E assim, era uma coisa que todo mundo tava no mesmo barco, todo mundo tava na mesma merda. E tinha todo... Era um tipo um apoio emocional que um dava pro outro, que era muito legal. Teve um dia, por exemplo, que a gente falou assim, ah, não, vamos fazer o seguinte, vamos... A gente... Teve um dia que a gente resolveu se dar uma festa lá. A gente falou assim, todo mundo, vamos cada um traz uma comida, vamos lá pra mesinha. E a gente ficou lá comendo e... jogando conversa fora, aí o professor de português passou, roubou um pedaço de bolo da gente, falou assim, ah, aniversário de quem? Ah, não, a gente tá aqui fazendo gordice mesmo. Ah, só gordice? Beleza, e sentou lá, ficou conversando com a gente, entendeu? Foi muito legal. A Adri, ela falou uma coisa de união da sala, eu tenho que falar uma coisa que pra mim foi uma coisa muito foda, muito absurdo de foda de união de sala no terceiro ano do ensino médio. É óbvio que existiam panelinhas. Na verdade, tinha a panelinha, só duas panelinhas na minha sala, lado direito e lado esquerdo, né? E a gente não se dava bem de jeito nenhum, sabe? Não se dava. Até que teve a ocasião do vento. Foi o episódio do vento, cara. É o seguinte, estávamos voltando do intervalo, né? E estava todo mundo entrando na sala, né? O Luiz, um grande amigo nosso, Luiz, estava entrando do lado direito. Eu era do lado direito, até só pra falar. E seguinte, ele entrou voltando da sala, voltando do intervalo, e ele bateu a porta. Tipo, mas ele não bateu a porta, tipo, da sala com força, mas ele bateu de uma forma que rachou todo o vidro da porta. Caraca! Assim, sabe, sabe a porta de... A porta era uma porta total de vidro, sabe? Tipo, rachou, tipo... Caraca! E, tipo, tava eu e o Felipe atrás dele e a gente viu a rachadura se formar, assim... Trau, trau, trau, trau, trau! E... As onomatopeias são as melhores, Deus. Cara. Foi um negócio assim, tipo... Meu Deus! A gente olhou pra cara do outro e falou... E agora? Todo mundo entrou. Não, seguinte, foi uma coisa. Todo mundo entrou. Aí chegou o diretor. Ele chegou e falou o seguinte: eu só quero saber de uma coisa. Quem foi? Cara, foi uníssono. Foi tipo uma coisa só: o vento. Nossa, foi a coisa mais linda de união de sala do mundo, cara. Nossa, eu acho que se fizessem isso vento. Por mim, eu ia começar a chorar, porque, velho. Tipo, isso é pra seragem última escala, meu. A gente, na minha turma, a gente estava no terceiro andar. Meu colégio, ele não tem portão. Porque, na verdade, o prédio, ele fica direto na calçada. E ele e daí o pátio, as coisas ficam no meio do prédio, sabe? Tipo, ele é um prédio quadrado, vamos dizer assim. E daí um colega nosso, esse mesmo aí que traumatizou a professora... Ele atirou uma caneta pela janela. Até tudo bem, é só uma caneta. O problema é que a caneta pegou num carro Meu que tava Deus passando. Deus. E o carro parou, desceu no colégio, entrou no colégio e foi falar com a diretora dizendo: jogaram uma caneta. Ai. No meu carro. E daí a professora veio na nossa sala, olhou: quem jogou a caneta? Daí a gente: não sei. Foi dessa sala. Não foi. Quem jogou a caneta? Ninguém. Cara, a diretora ficou sem sacanagem, ficou meia hora, e ela ameaçou dizer que ia levar todo mundo pra diretoria, porque a mulher tava reclamando. Ninguém falou nada, ela até que teve uma hora que chegou e desistiu e saiu. Não tinha o que fazer. Ninguém falou. Ninguém. Mesmo quando ela ameaçou levar todo mundo pra diretoria, ninguém falou. Na minha sala, na minha sala teve uma situação que foi o total inverso disso. Que foi mais todo ou mundo menos. Acusou. Todo mundo acusou foi mais você. Ou menos. Não me acusaram, não me acusaram porque não fui eu que fiz. É o seguinte, na minha sala, na verdade, sim, era na outra turma, depois juntaram. Eram duas turmas, juntaram. Tinha um rapaz que ele sempre foi meio babaca, assim, muito babaca. E ele, uma época da vida dele, ele decidiu que ele ia virar neonazista. What? Né, obviamente, ele era um cara que ele era muito suado, no geral, assim, né? E aí um dia ele resolveu, como troco, desenhar nas capas das apostilas a suástica dos outros alunos. Nossa, né? Nossa, mas é um retardado mesmo, hein? Aí o primeiro professor, o professor que viu, mandou todos aqueles, inclusive eu, obviamente, porque se eu não estiver... E aí ele mandou todos nós à diretoria, a gente tentando explicar por que raios a gente tinha, nós tínhamos símbolo da suástica na capa das nossas apostilas. Não teve nenhuma discussão, todo mundo falou, foi o Ian. Óbvio, porra! Que o cara fez, né? Mas aí ele foi expulso e tá tudo bem. Na verdade, ele voltou, ele foi expulso e voltou depois. Vai entender. Ótimo. Agora, vocês, todo mundo meio comentou que no ano do vestibular, ou fez cursinho, ou estudou mais a sério. Eu não. Tá, eu preciso afirmar isso, eu não. Foi o meu terceiro ano foi o ano da minha vida em que eu mais assisti anime. Gente, isso é um absurdo. Assim, isso é uma contradição. Eu tenho uma justificativa. Não, mas eu tenho uma justificativa simples e vocês vão entender. Ou não, né? Não, vocês vão entender. Porque eu sempre tive na minha mente, eu vou estudar na Unicinos, que é a faculdade que eu comecei lá no Sul. Desde o primeiro ano, eu vou estudar na Unicinos, ponto. Eu amava a Unicinos. A minha mãe estudou lá. o meu irmão depois quando entrou lá e eu ia, quando eu ia, a minha mãe trabalhava no campus da Unicinos. Caraca. No, na área de, no campus, no campus não, no tipo no polo de tecnologia da Unicinos, numa empresa lá do polo. E eu achava o Unicinos fascinante, cara. O campus era aqueles campus de cidade universitária, gigante e tal. E a minha mãe, por outro lado, diferente do que acontece em muitos lugares, ela nunca pressionou eu e o meu irmão a fazer universidade federal ou pública. Porque ela dizia o seguinte, pelo menos na URGS, eu não sei como é que são as outras universidades públicas do Brasil, mas a URGS em específico lá em Porto Alegre, os horários são aqueles horários malucos. Tipo, tu tem uma aula de manhã num campus, depois no outro dia é à tarde em outro campus. Então, a gente não ia conseguir trabalhar. De jeito nenhum, não tem como. Tanto que uma... E a minha mãe, ela sempre quis que eu e meu irmão, a gente saísse do colégio e começasse a trabalhar. É tipo, a única exigência que a minha mãe fez, ó, vocês vão se formar no terceiro ano, vocês vão começar a trabalhar logo em seguida. Tanto que eu me formei no dia 21 de dezembro de 2007, no dia 9 de janeiro de 2008 eu tava trabalhando. Mas enfim, eu já tava trabalhando. Então a minha mãe nunca exigiu que eu e meu irmão a gente estudasse em universidade federal. Ela incentivou muito que a gente fosse pra Unicinos, que a Unicinos é uma universidade, ela é particular, é privada, mas ela é muito boa. Muito boa mesmo. Eu sinto falta da Unicinos muito, assim. A que eu tô aqui em São Paulo é boa, mas não é a Unicinos. E sabe uma questão, assim, eu não sei, é uma avaliação que eu faço hoje. Talvez vocês possam me desmentir, mas eu acho que universidades públicas, de um modo geral, elas tendem a, pelo menos, tentar formar gente mais para a área de pesquisa com do certeza. Que para o mercado de trabalho. Sim, sim, sim. Isso é um padrão. Isso principalmente você pode ver, se você for ver o último índice que saiu, por exemplo, da Folha de Universidades, as universidades que mais têm gente voltada para pesquisa são as federais. A primeira é a USP. Uhum, a USP obviamente, é eles... Tem eles certeza. Querem gente para pesquisa, entendeu? Isso... Enquanto, por exemplo, algumas particulares diferentes preparam para mercado de trabalho. Tanto é. Essa é a diferença que eu sinto, assim, que as particulares. Óbvio que assim, tem muitas universidades particulares que são ruins. Sim, sim. Mas tem muitas universidades particulares que são boas, sim. Tipo, a que eu estudei, a Unicinos era uma... A minha mãe nunca me deixaria estudar numa universidade particular merda, vamos dizer assim. Mas. Tipo, ela é realmente... A minha faculdade era muito voltada para mercado de trabalho, entendeu? Era tudo voltado para mercado de trabalho. Pra entender como é que o mercado funciona. Tanto que lá não tem tanto incentivo à pesquisa. Se tu pode fazer, tem a iniciação científica, mas eles, tipo, não tem tanto... Eles não ficam te incentivando, vá para a iniciação científica. Agora, acho que a gente já falou muita história... Acho que a gente pode encerrar só que pra cabeça. Faltou a tua história do judô. A gente tá curioso. Pra encerrar esse podcast, tem que contar a história do judô. Por favor, né? Olha, se essa história não for tão boa quanto você fez, quanto você deu expectativa, não é aqui, minha. É, cara. Ó, se não for tão boa, a culpa não é minha. A culpa é sua. Não, é sua, totalmente sua. A história do judô é a seguinte: eu tinha um professor de química que ele era o professor que ele mais amava a química que eu já tive. Ele realmente amava a química com todo o coração dele, e eu, obviamente, eu detesto a química, eu desprezo ela do começo ao fim, né? E ele sabia da minha incompetência pra matéria, e ele, obviamente, como todo professor, com uma forma talvez de me incentivar, ele gostava de fazer as perguntas pra mim. Então, qualquer pergunta de química, ele fazia pra mim na sala de aula. E um dia ele inventou a brincadeira que era, toda vez que eu errasse a pergunta, eu ia ter que ficar sentado na carteira que estava no sol. Que era uma carteira que estava no sol e estava quente. E eu passei a aula inteira ali, porque eu não acertei nenhuma pergunta, né? Daquele dia eu falei, agora eu vou ser folgado com este professor, né? E ele é um professor bem gordo, bem alto, ele tem tipo 2 metros, ele é bem gordo. E toda vez que eu encontrava ele, eu dava um tapão nas costas dele. Mas sabe aquele tapa da mão cheia? Aí eu falava, pá! Ah, tudo bom, professor, tudo bom, não sei o que. No quarto tapa ele falou assim, olha, a próxima vez que você me der um tapa, você não vai gostar do que vai acontecer. Obviamente, eu como adolescente inconsequente, né? Nunca que eu vou levar a sério. Os métodos empíricos do cabeça. Cara, todas as histórias que você contou até agora se baseiam no mesmo princípio, né? Você, tipo, eles te avisam uma coisa e você, inteligente como é, vai lá e insiste. Boa. Parabéns. Caraca. Bom, e aí... Cabeça, que decepção. No quinto tapa, no caso, eu tava no meio do corredor da onde sai a sala. Tipo, era um corredor onde todas as salas dão vazão, né? E ele tava saindo uma sala pra sala dos professores. E aí eu dei aquele tapa, e ele provavelmente viu. Quando eu bati a mão nas costas dele, ele segurou meu braço e fez aquele golpe de judô por cima do ombro. E pô, Sainagi. Eu não sei se chama isso, mas e pá, de costas no chão. Eu fiquei 2 segundos tonto e todo mundo rindo. Sabe a sensação de todo mundo... É óbvio, um... cabeça, tu é retardado. Sério, que tu... Qual o problema que tu... Eu acho que tu não tem cabeça. Essa é a questão. Eu só sei que assim... Pelo amor de Deus. Eu fiquei branco, assim, tipo, porque, cara, eu tomei um... Sabe quando é a situação que você nunca esperava, sabe? Eu nunca ia esperar que isso ia acontecer. Cara, cabeça, assim, tu tem problema, não, sério. Cara, tem muito problema. Cara, ele te avisou. Ele te avisou, seu animal. Não, peraí. Depois dessa, vamos encerrar. Não, e aí eu só preciso falar que eu obviamente nunca reportei isso à diretora por vergonha, né? Porque a culpa era, obviamente... A culpa foi tua. Como é que vai reportar isso pra diretora? Mas você foi... Tem problema. Ai, desculpa, mas você mereceu. Você mereceu muito. Mas olha, é uma sensação única tomar esse golpe, tá, gente? Assim, eu nunca tive uma sensação de vertigem, de mudança de direção tão rápida na minha vida. Beleza. Gente, depois dessa história, o podcast encerrou por aqui. Mandem suas histórias. Contem, por favor, as suas histórias de vida de estudante. Eu não contei nem metade das minhas. Não, cara, é muita coisa. E eu, então? Porque, pensa, cada um de nós passou aqui pelo menos 12 anos na escola, por aí. Bom, eu tive 28 expulsões de sala em menos de 6 meses, né? Eu nem contei os trabalhos que eu simplesmente ignorei de fazer e mesmo assim eu fui bem, tipo, isso, eu ignorei não, trabalho para, que valia 3 para, na nota. Não, Fê, vamos não, fazer o seguinte, não, se, um não dia tiver, humilhar, se um dia tiver um Vida de Estudante 2, concordamos que a Fer não estará presente nesse cast, porque eu tô, eu sabe, todas as histórias eu me senti miserável, a gente concorda nisso, né? Deixa eu só explicar, é que assim, tinha a nota final, era as 10, tinha um trabalho que valia 3 pra nota final, eu simplesmente ignorei o trabalho e era na faculdade, daí a média é 6. Eu tirei 6,9 na prova, passei. Eu ignorei o trabalho, tirei 6,9 na prova, passei. Absurdo. E não estudei pra prova, só pra ajustar. Não, mas é isso, vamos... A Fer não vai estar no próximo cast desse tema. A gente se vê semana que vem. A gente se vê semana que vem, a gente... Contem, por favor, as suas histórias de vida de estudante. Porque todo mundo tem história de vida de estudante. A gente provavelmente vai fazer uma parte 2 com quem não tava nesse podcast. Outras pessoas vão gravar e contar suas vidas de estudante. É isso. Não, aliás, crianças que estão no ensino fundamental e ensino médio, não sigam o exemplo meu e do cabeça. Só digo isso. Isso. E nem o meu, por favor, estudem. Não falem pra tia, estudem, não perguntem pra tia da cantina se ela tá dando pro aluno e não batam seu professor de química. Ele... E definitivamente, não reclamem do que vocês têm agora, porque quando vocês entrarem na faculdade, vocês vão sentir uma falta, mas uma falta do que vocês estão vivendo agora, que vocês não fazem. Como eu disse. Nossa, totalmente. Como eu disse, a gente era feliz, não sabia. Eu só sei de uma coisa, esse podcast tem um asterisco e ele vai ser proibido para os meus filhos, porque eu vou discipliná-los para eles estudarem, então eles não podem saber como eu sou, fui. Pode deixar, eles vão saber, Fer. Esse podcast vai ser... Não, ô Fer, podem sim. Porque você coloca aquela regra: faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Faz o seguinte, pra cada nota baixa que eles tirarem em prova, manda eles capinarem o quintal. O trabalho ensina. Com certeza. Gente, é isso aí, vamos ficar por aqui. Manda suas histórias, tchau, tchau. Falou, pessoal. Não era isso que você queria ouvir, afinal. Porque eu sou brasileiro. Meu ano só começa quando passa fevereiro. Levante a mão quem já sentiu puxar a sua rédea. Aê, caixa de entrada. Let's get it started in here. And the bass keeps running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and running, running. Sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. E aqui tá eu aqui agora, o Panda de novo. E comigo está o... Eu, Seiji. Aê, Seiji. É incrível, justo também quando eu não quero gravar, eu tenho que gravar, você é. Porra. É, né, Seiji? Acho que o povo... O Mug tá editando. O Mug tá editando fervorosamente. Como sempre. Cabeça deve estar em Taubaté, provavelmente. Talvez. Comendo o bolo da vovó. Oh. Mas enfim. Sobrou pra gente, né, Seiji? Pois é, né? Mas tamo junto, tamo aí. Então vamos dar os nossos contatos pra quem ouve a gente por outros agregadores de podcast e não conhece a gente pelo site, Seiji. Isso, nosso site é o www.projetoxpodcast.com.br. Nosso e-mail é contato@projetoxpodcast.com.br. Facebook é facebook.com/projetoxpodcast. Twitter também temos, twitter@projetoxpodcast. E temos o grupo no Facebook, que é o projeto.x.podcast. É isso aí. Então é isso daí, galera. Se vocês ouvem a gente através do... Chegou a gente através do amiguinho, através de algum agregador de podcast, está aí nossos contatos. E então vamos citar os nossos parceiros agora, né, Cid? Isso, exatamente. Então temos a NPari, o DollarCast, Otaku Company, LegCast, OtaCrazy, Mini Clouds, Level 1 Podcast, OmegaCast, Otacologia Cast, Coffee Unlocked, Clamp Project, Coletivo Cult e Cast Wars. Essa semana, né, essa segunda-feira, né, já que a gente mudou a data de lançamento do podcast, lançamos um especialzinho aí, né, Sage, na sexta-feira, só pra galera não ficar sem nada pra ouvir. Sim, o pessoal que gravou sobre, falando do Pokémon The Origin, esse anime de um especial de 4 episódios. Isso aí, é isso aí. Pokémon Origins, se vocês querem saber a opinião da galera do Projeto X, eu tô lá, o Kiba, o Mugi, e temos convidados especiais também, vá lá e ouça o nosso especial do Projeto X Podcast, Pokémon The Origin. Sim, e além disso, a Adri também escreveu uma review, né, falando do filme Dragon Ball Z, a Batalha dos Deuses, esse novo filme do Dragon Ball. Cara, e tá legal. É isso aí, ó, pra quem tava com saudade das matérias, aí é uma matéria legal da Adri, ficou muito bom, muito interessante, pra quem quer conhecer um pouquinho do filme, saber o que a Adri achou do filme do Dragon Ball Z, A Batalha dos Deuses, vá lá e confira. Sim, não tem spoiler, galera, pode ver lá, tranquilo. Pode ver lá. Bom, finalizando nossos recados aqui, então vamos para os e-mails agora, né, Cid? E o primeiro e-mail é do Francisco Danilo Félix da Silva. Bom dia, pessoal. Conheci ontem o Projeto X e o primeiro que eu vi foi o Sakamichi no Apollo, que eu já assisti e é um dos que eu mais gostei em questão de anime. E achei sensacional a maneira que vocês abordaram o podcast e vocês vão fazer eu assistir 12 episódios nesse sábado de novo. Vou assistir mais alguns de vocês. Abraços. É isso aí, nosso Sakamichi no Apollo. Pra quem não ouviu o podcast ainda, confere lá, tá muito legal mesmo. E que bom, cara, que você gostou, né? Sim, esse ficou muito bom. Eu lembro dele. Muito bom, eu gosto quando acontece isso daí. Vamos pro próximo e-mail então, que é do Black Star. Caraca, tá gigante esse e-mail. Vamos lá. Yo, aqui é Black Star e hoje vim falar um pouco da minha história com Pokémon. O motivo do meu Pokémon Fuck Yeah nos comentários é que tem um bom tempo que eu perdi a emoção de jogar Pokémon e depois de ver Pokémon Origins, eu me senti empolgado e com uma extrema vontade de jogar Pokémon. Então, atualmente, a única coisa na minha cabeça é Pokémon e por isso fiquei empolgado com a parte 2 do cast. Oh yeah, Pokémon Fuck Yeah. Eu vou te falar que eu fiquei com vontade de jogar a primeira geração de novo por causa do Pokémon The Origin. Legal. Mas, enfim. Quando tinha um Game Boy Color e as fitas de Pokémon Blue, Silver e Yellow, na época, não entendia muita coisa. Apenas achava legal poder jogar com os Pokémons que via na TV. Quando eu tinha uns 10, 11 anos, meu primo passou um pendrive com um emulador de GBA. Não jogava mais Pokémon. Fiquei bem feliz por poder jogar de novo. Ao começar a jogar, fiquei encantado com os novos Pokémons, novos continentes, as cores. Achei o jogo simplesmente incrível e foi então que criei essa paixão que tenho por Pokémon. Por isso, pra mim, foi a terceira geração que eu realmente comecei a jogar Pokémon. Isso aí, tem muita gente que também gosta mais da terceira geração, né? O Mugi, por exemplo. Oh, mas importante, tem cores, então é legal. Tem cores. Eu não lembro de muita coisa da primeira e segunda geração, pois era muito novo. Só lembro que a primeira sempre usava o Squirtle, porque o Blastoise é meu Pokémon favorito. Todo mundo gosta do Blastoise. E como eu não gosto de quase nenhum Pokémon da segunda, eu sempre pegava o Totodile porque ele é do tipo água, que é do meu tipo favorito. A terceira que eu mais gosto por ela iniciar a minha Poképaixão. Também tem os gráficos que mais me agradam. Sempre pego o Torchic, já tentei usar o Treco e o Mudkip, mas não deu muito certo. No fim, eu precisava do Blaziken, é isso aí, galinha, calça, boca de sino, que enfia chute em todo mundo. Galinha de fogo, né? Pô. O que eu mais gostava dessa geração é a parte que tem que encontrar o Rayquaza na Sky Pillar. É, e depois quando o Rayquaza se mete na briga com Groudon e Kyogre. Na quarta eu comecei com Piplup. E foi nessa geração que descobri os cheats. Ô, louco, cara. Caramba, hein? Cheat no Pokémon? Não, isso não é legal. Não é legal, não. Mas enfim, comecei a usar exageradamente ao ponto que o jogo começou a ficar sem graça. É, então, justamente por causa disso que não é legal. É, mesmo estando na época em que eu mais gosto de todos os jogos que eu... Ah, o Distortion World, eu não consegui aproveitar o jogo. No início desse ano, resolvi jogar o Black, pra ver como era. Peguei o T-Pig e só fui até o segundo ginásio e parei de jogar. É, o Black desanimou... teve muita gente que ficou meio desanimada com o Black. Acho que por causa do lance de você poder jogar só com os pokémons daquela geração, né? Só aqueles... pouquinhos, né, na verdade. É, exato. Aí eu acho que acabou desanimando muita gente mesmo. Não foi só você, não. Depois de ver o Origins, eu recuperei a emoção que eu tinha com Pokémon. E então decidi voltar a jogar e completar pelo menos um de cada geração. Pra começar, completei o Black que estava parado. Agora eu tô quase terminando o FireRed. E enquanto isso, estou jogando Blue e o Crystal no celular. Ô, louco. No console só joguei os de Game Boy e Game Boy Color. Depois disso, nunca mais tive portáteis. Por mais que eu goste de Pokémon, eu não compraria um videogame só pra jogar Pokémon. Falar isso pra algumas pessoas, cara. Falar isso pra mim, né? Por exemplo, comprou o 3DS do cabeça só pra ter como jogar o Pokémon X. Acho que já enrolei demais. Então, por hoje é isso. E continuem com um bom trabalho. PS, não lembro de quem disse que sonhou que estava montado num Suicune. Foi o Goezinho. Já tive um sonho parecido, mas no meu caso, estava montado no Entei. É isso aí. Então, no seu sonho foi tudo bem. Ah, mas no Entei... Foi o Entei, né? Não sei o quê. Foi o Goezinho que falou que estava montado num Suicune. Sonhou que estava montado num Suicune. Então, não estava tudo bem, né? Não estava tudo bem. Só com o Blackstar estava tudo bem. Então é isso aí, abraço Blackstar, continue aí acompanhando a gente. Pois é, bom, e o próximo e-mail é da Camila Jacob. Oi pessoal do podcast, sou de novo com meu nome, que sempre gera dificuldade de pronúncia. Bom, em primeiro lugar eu não consegui responder o podcast passado, porque logo quando eu vi tinha saído de Pokémon, então eu vou responder pelos dois. Eu amei os últimos podcasts que saíram, e sobre o podcast de Full Metal, acho que vocês foram pessoas muito malvadas, por me fazerem lembrar do Tucker e da Nina. E é muito triste mesmo, bom, sério, ouvir aquela cena de novo me deu um arrepio na coluna terrível. Você sabe que editando esse podcast me deu arrepios terríveis também, né, Cid? Que tristeza. Tem uma coisa que me vi pensando depois, ao final desse podcast, sobre se o que eu ando assistindo de anime ou série são realmente bons, ou se são só besteiras descartáveis. Com isso, eu assumi um compromisso de só ver e ler o que eu acho que realmente vale a pena. O inútil é descartável. Realmente, você economiza um tempo absurdo com isso. É, você vê tudo no... Realmente, tipo, você vê muita merda. Cara, tem tanta merda por temporada, é incrível isso. Então é bom você dar uma filtrada mesmo. É. Bom, o que me faz ciscar Naruto, Bleach e outros da lista. Os da Jump são, na minha opinião, os mais ruins em vários aspectos, como história e desenvolvimento de personagens. Claro, menos One Piece. Ele é uma grande exceção da revista. Ah, tem outros que são boas também, vai. É, tem outros também. O Bakuman, quando tava saindo, ele era bom também. Mas é aquele hábito da Jump que a gente já comentou, né? Então... É shonen, né? Ele segue um roteiro próprio, já pronto. Exato. Claro que tem outros de outras revistas, a maioria dos que saem não compensa, apesar de haver raras exceções. Sobre o podcast de Pokémon, a ver saber mais das novidades envolvendo os novos jogos, eu assisto o anime de vez em nunca, e só recentemente eu comecei a jogar. No caso, eu tô agora no FireRed, o que me faz lembrar, por favor, alguém tem alguma dica de como sair da caverna do Articuno? Então, realmente. É que a caverna do Articuno ninguém sabe, mas tem duas entradas, né? Porque como você já pode usar Surf depois que você passa de Fuxia, então você pode entrar tanto pela entrada de Fuxia quanto você ir pela... Ai, caraca, esqueci o nome. Da Cinnabar Island, né? Só que você vai perder um tempinho aí pra sair mesmo. Sério, eu já tô lá um mês tentando sair de lá e não consigo. Nossa vida. Pedindo até pra mandar um e-mail, um detonado, um vídeo arrumado. Caramba. Meu Deus, ela tá sofrendo, coitada. Depois a gente manda um e-mail com alguns detonados. Ai, ai. Bom, se fosse escolher o tipo de Pokémon que eu mais curto, mesmo antes de jogar, seriam os Ghost Dark, os Bugs e os Fights. Que milagre, alguém que gosta de Bug Type. Que beleza. Em especial os Bugs, que são sempre divosos. Ah lá. Divosos. Divosos. São divas do Pokémon. Nossa, que é isso? Você pega a Butterfree e o Venomoth, realmente... Bom, tudo bem. Eu pensei que nesses vocês iriam falar do filme Pokémon Origins. Não, a gente fez um outro depois. Olha que legal. É, fez um outro depois, aí ó. Um só pra ele. Não, até que ela fez até um pedido pra gente falar desse Pokémon Origins. A gente fez, olha só. Fez, olha só. Só você conferir aí no especial. É, bom, e agora falando de animes e séries que valem a pena, meu pedido seria do Shingeki no Kyojin. É, o anime acabou, né? E, ao meu ver, em 5 anos não chega um anime e mangá tão bom quanto esse. Eu ando assistindo há uma semana por insistência de amigos e simplesmente me apaixonei. Na verdade, ele me deu os mesmos sentimentos na época que vi Fullmetal pela primeira vez. De tão complexo e apaixonante que é. Pô, oh, ele é legal, cara, mas eu já li mangá também. Já tem umas coisas boas, sinceramente. É, eu não vi ainda Shingeki porque eu tô naquele limitação de tempo que eu tenho, mas eu tá na lista, porque justamente por causa de recomendações. O trabalho não deixa, né, ô Panda? É, puta, tá foda. Tá difícil. Tudo nele é muito bem feito. A animação é cheia de cenas fortes, impactantes, a trilha sonora é maravilhosa. E o principal, todas as personagens femininas são fodonas. Não há uma que não merece meu respeito. E que não meta medo nos marmanjos de lá. Adoro personagens assim. Se não viram ainda, corram que estão perdendo um ótimo anime. Coisas que não vimos em animes novos há muito tempo. Eu já vi. Eu recomendo. Eu tenho que fazer justamente esse filtro pra ver anime, porque eu já não tenho muito tempo, então tem que ser bom pra mim ver mesmo. E finalizando sobre séries, eu gostaria muito um podcast de American Horror History. E você tem que falar com a Adri, eu acho que ela assiste, não sei. Principalmente agora com a nova temporada. Convém, trata sobre o tema de bruxas e voodoo. Ô, louco. Tá bom, né? Olha só. Não irei chutar dessa vez sobre o próximo, então acho que vou acabar a mensagem por aqui. Manda um beijo pro Mug e um abraço pro resto da equipe. Está mandado. E será mais um stalker do Mug? Não, a Camila não, é tranquila. Brincadeira, hein, Camila. Bom, e é isso, Camila. Isso aí, abraço então, Camila. E tá mandado um abraço pro resto da galera também, ou não. Vamos lá, então vamos para o próximo e-mail do Vinícius Reshdan. Ou Vinícius Zekron, né, Cid? Bem conhecido. Bem conhecido aqui na staff. Por que será? Oh. E ele começa. Olá, projetistas do PXP. Aqui quem fala é o Vinícius Zekron, tudo certo? Pra quem não sabe, o Vinícius Zekron é o Vinícius Reshdan, é irmão do Cabeça, tá? Aqui do podcast. Ah, sim. Depois de algum tempo ausente devido aos imprevistos, Kingdom Hearts HD 1.5 Remix... imprevistos, Ok. Venho aqui para parabenizá-los pelo ótimo podcast Fullmetal, que por sinal estava esperando há muito tempo e que me fez começar a assistir a série mais uma vez. Não vou comentar sobre a parte 2 do cast de Pokémon, pois apesar de já ter jogado a maioria dos jogos da série, não manjo muito. Outro ponto que gostaria de lhes parabenizar é pelo Projeto X Playlist. Estou curtindo muito todas as playlists. Até agora as que mais gostei foram a do Mug e a temática sobre Square Enix. É, e ouvindo todas as playlists, bateu a vontade de fazer a minha própria. E aí está ela, caso queiram dar uma olhada. Aí ele mandou a playlist dele aqui, né? Vamos ver a lista, né? Vamos lá. Beatles, Sgt. Pepper, Lonely Hearts Club Band. Muito bom. Utada Hikaru, Simple and Clean. Mas é muito bom também, eu gosto muito de Utada Hikaru. Fallout Boy, Ain't a Sin, It's a Arms Race. É. Red Hot Chili Peppers, Snow. Red Hot é sempre bom, cara. Sempre bom. Snow a gente sempre canta também no karaokê quando a gente vai, né, mano? Ah, sim. Tem o Tinicius D, Rise of the Phoenix. Tem a Aerosmith, Crying. E a menção honrosa, System of a Down, Lonely Day. Muito bom, cara. Para não estender muito mais no e-mail, vou ficando por aqui. Agradeço a todos pelo ótimo trabalho que estão fazendo e espero que continuem assim. Um grande abraço a todos. PS, estou ansiosamente aguardando o cast Kingdom Hearts. É, então, vai sair, cara. Um dia vai sair. Um dia vai sair. É só você esperar que um dia saia. Eu só não garanto quando, mas sai. Eu já falei, pela base fangirlsism que a gente tem aqui, do Mug e da Dri, com certeza sai, cara. Com certeza. Então é isso, abraço, Vinícius. Sim, e o último e-mail é do Thiago Novaes. Fala, galera do Projeto X. Fiz questão de entrar no site, pegar o contato de vocês e mandar esse e-mail após ouvir o podcast de Pokémon Parte 2. Está sensacional. Mais de 2 horas de cast que simplesmente não senti passar. Muito bom relembrar versão a versão os jogos que já nos acompanham há quase 15 anos. Caramba, é tudo isso? Meu Deus, hein? Parabéns pelo trabalho de vocês. Todos os casts são muito bem feitos. E esse especial do Pokémon é no momento meu favorito. Continue com um belo trabalho sempre que posso. Recomendo aos amigos. Parabéns e abraços. É, eu acho que até mais de 15 anos, hein? 96? Ah, eu acho que é por aí, né, cara? Já faz 18 anos, não, 17 anos já. Cara, faz muito tempo, hein? É que aqui no Brasil chegou em, em meados de 98, 99 mesmo. Ah. Mas é... Mesmo assim, porra... É tempo pra caramba, né? A gente nem sente. É, faz, e muito sucesso ainda. Cara, isso cada vez mais me faz sentir um pouco velho. Um pouco só. Porque ainda não cheguei no nível do Sage. Pô, metade da minha idade. Que deprimente, cara. É, 15 anos é metade da sua idade, velho. Ah, estou deprimido agora, que droga. Tá bom, vai. Bom, então é isso aí, esses foram os e-mails. E vamos para os abraços. Vamos mandar um abraço agora pra galera que comentou no podcast, né? Sim, um abraço pro Tryonaut, o Thiago Monteiro, a Clarice Balduino, o Mega Blastoise, o Dardo Marcel, o Francisco Danilo, Rafael Taira, William Jonathan Valentim. Todo esse povo aí. É isso aí, abraço pra essa galera e comentem lá, né, galera? Comentem bastante, a gente gosta dos comentários, a gente gosta de interagir com vocês no comentário. É um espaço que a gente tem pra interagir ao vivo, digamos assim, com vocês ouvintes, então comentem lá. Então agora, Sede, que a gente já terminou tudo, o que falta? As dicas do podcast. É isso aí. Então vamos explicar primeiro as dicas que foram dadas na semana passada no podcast. Sim, esse daqui para o podcast de vida de estudante, né? É isso aí, que vocês acabaram de ouvir. Sim, então as dicas foram bullying, mestre e lanche. E acho que não é difícil entender, né? Relacionar isso à escola, né? É, eu acho que tava fácil, né? Bullying acontece toda hora em uma escola, incrível isso. Mestre relacionado ao mestre, ao professor, né? E lanche, toda a escola tem isso. É uma pena que ninguém acertou, porque realmente tava fácil essa vez, né? Ninguém deu chute, né? É, então ninguém quis arriscar, né? Arrisquem, gente. Por mais, sei lá, por mais mirabolante que seja o chute, arrisque, arrisque. Então vamos à dica para o próximo podcast, né, Cid? Ah, sim, um tema bem legal. É, legal. Sim. Então as dicas para o próximo podcast serão Demônio, Medo e Lenda. O que será? Eu acho que não tá difícil, né? Mas e se for uma pegadinha? E aí, galera? É, isso aí. Então arrisquem, chutem, galera, chutem. Quem sabe vocês ganham aí 15 pontinhos, hein? Ou não, né? Não sei. Ou não. Nunca se sabe. Então é isso aí, galera. Abraço e até a semana que vem com mais um Projeto X Podcast. Até, galera. My daddy told me, son, you ain't got no money, take your brother.